ar, estádio 97 aqui na Energia 97 FM, no oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome, vai McDonald's! Também no oferecimento de Amanco, quer uma seleção campeã na sua obra? Com a Manco, tá fácil. A Manco. Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Olá. Boa tarde. Olá. Vamos. Vambora. Vamos, São Paulo. Vambora. Vai onde? Vamos pra onde? Golear os porcos. Atropelar na quinta, rapaz. Eu sonhei essa noite. Atropelar você sonhou? Na quinta, sonhei. Que você não... Na boa, o que você sonhou? 2-0 de São Paulo. Isso é golear? 2-0 é golear nós? Pra nós? Hoje é. Você tem que entender o momento. Tá bom, velho. Já vai gol treinando. Gol do Edmar e do Lucas Fernandes. Já vai treinando o hino aí, Domênico. Já vai treinando o hino. Edmar, Marcos, você tá de brincadeira. Lucas Fernandes. Vocês estão de brincadeira. Quero... Olá. E roubado ainda, Lucas Fernandes. Olá, eu sou o Alê. Gol de mão. Eu gostaria só de. Vocês viraram o Corinthians agora. Tá dando uma cortada, né? Deixar bem segura claro aí, que hoje pra mim é um dia absolutamente especial e inesquecível. Porque eu acho que a gente tem que comemorar mesmo. Foi. Saiu o Mohamud lá, o Mahamud. Ah, o Mahamud saiu. Chata, burra. Mota chorou, viu? Chato, hein, Mota mas chorou é burra, né? Mais chato minha ignorância. Que chinelo de burro. Não é que ele é chato, ele é burro porque ele tinha a decisão na mão dele e fez a cagada. Também por cara isso. Chato. Mas a fada Gleice vai voltar com tudo. Nossa, a Gleice maravilhosa, teve maravilhosa. Um ataque do coração. Oh, mas falar uma coisa, a Globo também falava que fez um quarto em cima, sem isolamento. Não faz barulho. Faltou dinheiro. Faltou dinheiro. Aí pra o fazer. Leifert falando, não pula, não grita, ela gritando, os caras escutando lá embaixo. Qual a dificuldade dela entender que não era pra pular, velho? Você também. Tá olha, na hora eu fiquei com ódio daquela filha da mãe. Eu também. Cala a boca, sou imbecil. Cala a boca. Pera, eu não assisto. Vocês podem contar. Você não tem cultura. Acontecendo. Eu vou te falar uma coisa. Não, eu não assisto. Vamos porque eu sou você, um cara culto. Eu tenho uma falta de cultura forte. Quantos livros você leu esse ano? Mas quer saber BBB o que aconteceu? Tem que ser culto agora. Mas quer saber você me explica. Quantos livros você BBB leu esse ano? Cultura então, forte. Que BBB quantas vezes culto, você foi no cinema amigo esse ano? Domênico, deixa eu te explicar. Livros? Você sabe que no... Que a moto dá um tempinho aí. Você sabe que no Big Brother Brasil, agora na versão Thiago Leifert, um abraço pro Thiago Leifert, que é ouvinte do Estádio 97 Energia na Veia. E amigo de Adriano Pagani. Mais ou menos, mandou um chupa. Não colocou o Pagani pra tocar lá nenhuma vez. Levou dois DJs. E aí colocou o André Marques, a Loki, todo aquele cara lá. E Adriano Pagani. DJ Nenê. Como é que é? DJ Nenê? Na hora que chamar o Pagani, catar, viu, velho? O Pagani tá tocando nem campainha. Mas aí, Domenico, eles não têm verba pra pagar o cachê do Pagani. Por isso que ele levou um anão. Tá pagando só a metadinha. Aí, Domenico. Será que o Big Brother tem os paredões? Sim. Tem os paredões. Aí teve um paredão triplo. Que foi ontem terça, e foi combinado o seguinte, o mais votado, dos dois mais votados, isso que era o que foi divulgado para as pessoas dentro da casa. Os dois mais votados iam pro saco. Só iam voltar pra um casa, caramba, só velho ia ficar um. Só que, na verdade, só o mais votado ia pro saco. O menos votado. O menos votado, na verdade, não é nem o segundo mais votado, é o menos votado, ia... Pra quem tá dentro da casa, tipo, ah, tchau, um abraço, que pena, que você pena, foi eliminado, tchau, etc e tal, etc. Mas, na verdade, o cara não foi eliminado. Ele saiu da casa, mas puseram ele dentro de um quarto. Ela, né? Ela. A moça. Que fica em cima da casa onde eles habitam. E ela vai ficar até sexta-feira lá, vendo assistindo que tudo que eles veem, nossa, que eles falam, ouvindo tudo. Velho. Depois volta pra casa e fala assim, era brincadeirinha, é não fui eliminado, e né? Poder, foi boa, e ela vai poder indicar alguém ao paredão. Pro paredão e ser imune. Sério? Pro paredão, é. Mas isso já olha aconteceu, que já. É a quarta vez que acontece. Mas olha, ela goza de um ódio tremendo, porque ninguém chorou com a saída dela. Foi todo mundo numa boa. É, mas agora que eu vou voltar, quero ver. É porque o pessoal acha que ela é muito humilde, que ela é sonsa e tal, porque ela veio parar. Ela tem boa chance mas de ganhar. Mas ela, ou ela ou o Kaysar, né? Se o povo comprar... Kaysar, ele perdeu um pouco de moral que ele fez o que a mulher mandou. É, ele perdeu moral, totalmente moral. Ele virou Vieira, né? E agora, mandar. Ele fez um DJ, parece que ontem. Então, um DJ? Mas ele deu uma de Vieira, pau mandado. E o velhinho lá, o pai fez da, um scratch? Pai da menina. Tá bem também, a família, porque agora eles são dois. Mas o pai Rafael Marques. Mas o pai atrasa a filha, né? É, o pai que atrasa. Né, velho? Se fosse sua filha, ela já tinha ganho. Ah, mas eu acho engraçado, velho. Mas o Rafael Marques atrapalha mas muito. Mas o RG, é o deixa eu perguntar uma coisa. Você, na hipótese de você estar dentro de um programa como esse, um reality. Como diz o Ale Oliveira aí, e você e sua filha. Você ficaria vigiando ela nas festas pra ela não beijar na boca? Aí impera o pai, né? Não tem jeito. Você e o pai manda ela tomar banho. Você ignorar isso, ver tua filha ali numa situação... Massa, pô, trocando babas. É difícil. Nossa, só uma arma, leva uma arma. Nossa. Coisa... Calma, né? Foi o dia que eu achei engraçado, o dia que ele chegou pra filha. Pô, o cara tá no reality. Tem nada pra fazer. Filha. Vai dormir cedo. Vai dormir cedo. E ele manda ela tomar banho. E no primeiro dia que a menina despirocou, tomou todas ali. Você tá bebendo muito, você nunca bebeu assim. Ela fez assim, você nunca saiu comigo. Você nunca saiu comigo, como é que você sabe se eu já bebi na noite? Mas ela é minha preferida também. Quem tem filha passa por esse problema. Faz parte da vida, velho. Faz parte de quem tem filha, não é mesmo? Como que ela vai amanhã? Você tem três meninas, né? Imagina quando você começar a chegar os caras na tua casa. Não vai ficar meio assim. RG tem filha, Dodô tem filha. É verdade, eles têm filhas. Quando chegar os caras lá, Dodô? Faz parte, né, Dodô? Bicho, eu sou um cara muito tranquilo. É só o cara falar assim. Aê, tio Dodô, vai Corinthians. Quero ver você ficar tranquilo. Mas esse nem entra em casa. Ou se a Nicole mais velha chegar assim, ó, com 18 anos. A Nicole, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô gostando muito do Eduardinho. Olha, pode ser, e eu quero virar corintiana que nem ele. Presta atenção aqui. A minha filha é uma pessoa muito inteligente. Não é minha filha, é muito inteligente. Qual termo você pode perguntar? Ela é muito inteligente. Minha filha é inteligentíssima. Tá. Musicalmente falando, então, melhor mais ainda. Muito mais. Ela gosta futebol, do mais ainda. Ela gosta ainda. Do Popetins? Não. Ela gosta de coisas boas. Competência, ela gosta. Coisas boas. Popero. Raio Filet. Ô, mano, você vai aprender isso. Gosta de coisas sensacionais. Agora, não vai acontecer isso, para. Ô, mano, já pensou o jeito do Domênico? Corintiano. Não, porque ela já tá bem encaminhada com as relações. Se Deus quiser, será. Sabe que isso daí, tudo esse ramo de pessoas... É aquele ramo que, né? Não vai ter relação. Imagina no almoço de domingo lá, começa a falar de futebol, aí chega lá o genro do Domênico e fala: você não tem mundial, sogro. Nossa! Aí não, não é pra mim. Que ele deitado, taca hein? A garrafa no cara. Não, muito bem. Ó, pelo contrário. Vamos às manchetes do estádio. É por isso que ela não vai chegar nesse ponto. Oh. Vamos às manchetes, seu Bento. Vamos lá, olha só. Conhecer futebol, história. Em andamento, hein? Andamento. Lá em Tottenham 1. Juventus 0, o jogo foi 2-2 na casa da Juve. Tá no intervalo. Gol do som. A Juve 1-2-3, som. Eu acho som. Que Juve empata. Juve empata. E do outro é lado. É na casa de quem aí? Tottenham. Então, empatou 1-1 é nosso. Não é o time do Lucas. Dois gols fora. Tá fazer dois gols, a Juve, pra passar. Não é o time do Lucas Moura. Sacanagem esse negócio de gol fora. É o time do Lucas Moura, né? Isso, time do Lucas Moura. E do outro lado, tá jogando o Manchester City contra o Basel. 1-1. Se Basel. Tá 5-1 na somatória, então... Já nossa, foi tá empatando em 1-1? Tá, o City com o Basel tá 1-1, mas foi 4-0. Isso é mais ou menos que nem, cara, seleção brasileira versus Haiti, né? Mas os caras estão. Você tá aqui no Como Ale gosta, aquela. Dando uma soltada, sim. Sabe? Então os caras estão assim. Tá jogando? Hoje. E o Barça? O Jesus tá no. Só semana que vem. Só semana Jesus vem. Tá no semana banco? Que vem. Jesus tá. Vamos aí. Jesus tá no banco. Gabriel tá poupado? Tá voltando. Tá voltando. É titular, Domênico. Titular é o Agüero. Que mais, seu Bento? Tá bom, senhor Bravo. Vamos agora titular. Aliás, tá um Agüero lá fora, hein? Tá um Agüero. Pera aí. Santos, como que é a música? Ragazzeri, everybody, Ragazzeri, Santos, let's go. Vamos lá, ó. Que porra é essa? O RG olhando pra ele. Alguém tem que fazer teste aqui com outras pessoas. É anti-doping aqui, meu. Seu Bento é o homem do experimento. Daqui a pouquinho, às 19h30. Boa. Lá em Novo Horizonte, conheço bem lá, hein? É? Conheço bem lá. Mas tá chovendo lá, seu Bento? Não. Lá tá tranquilo, tá um sol de estralar. É hoje, ó, o ataque do... Hoje coisa linda, hein? Ataque do Peixe hoje já vai ter, ó, Uri Alberto com 16. Molecada. Rodrigo com Y com 17. E Arthur Gomes com 19. Sub-20 hoje o ataque do Peixe. É isso aí. Sacha vai ser poupado. Gabigol também, Copete também. Né? Então vamos aproveitar, já que tá classificado, né? Já que tá classificado, o Peixe vai aproveitar. Passar aqui a escalação aqui do... É verdade que estreia hoje aí o menino, hein? Não, Yuri Alberto vai entrar como titular 16, a primeira vez. Vanderlei! São todos goleiro. Meninos que o futebol é masculino mesmo. Ô, seu Bento, só pra informar aqui, o Jesus está jogando e fez o gol. Ah, é? Desculpa, eu falei que ele é titular. Eu falei que Jesus está jogando e fez o gol. Desculpa. Daniel, se informado ao Andy Neto. Então se informa aí. Desculpado, Domênico. Calma, Domênico. O Flávio, Fabiano. Falaram que eu não me informo, né? Então se informa aí, né? Trouxa do seu Bento. Ô, quem falou aí que o Jesus está no banco, hein, mano? O Bento. Os trouxas aqui. O cara meteu o gol, porra. Foi o Benedetti que falou. Eu não falei nada. Falou. Tá sabendo legal, hein? Ele é banco. Falou sim. Já falou. Vocês fumaram o que aí nesse estúdio, hein, velho? Tá bom, vamos lá. Vanderlei. Isso, viu, mano? Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô, aí, ó. Dodô vai fazer sua estreia. Eu não vou, não vou. RG é a zaga oficial, hein? Você viu? Essa é a zaga oficial. Essa aqui vai pro pau, né? Aí o meu cão vem com Alisson. Alisson. A Japotinomó. Léo Cittadini. Léo Cittadini, porque Matheus Jesus vazou, agora eu descobri. Descobriu, calma aí. E Vitor Bueno. Aí, ó. Aí, RG. Vitor Bueno. A pronúncia é boa. Pronúncia é boa. Rodrigo. William Alberto e Arthur Gomes. É isso aí. Pra onde foi o Matheus? Foi pro time do Japão, lá onde foi o Levir. Foi vendido? Levir tá. Não. Falei pra ele que tava estranho, não tá sendo escalado. O Levir tá levando. Tava negociando. Levir levou, Levir levou. E legal, legal esse time. É um jogo. Esse jogo, Santos, não modifica em absolutamente nada. Tá classificado, né? Então, é importante. E é importante para a afirmação de um garoto. Eu torço por ele, cara, que é o Léo Cittadini. Claro, agora esse, é quem tem, então, né? Não, porra, pega, sabe? Tem que deixar de ser quase, tem que deixar ser parecido. Tem que jogar bola, Léo. Tem que ter a tua personalidade, velho. Sabe? Não, pega essa porra dessa bola e joga, mano. Mas às vezes o que ele precisa é isso mesmo, né? Deixar ele jogar vários jogos. Porque ele, eu entendo, teve uma contusão, ficou algum tempo fora do time, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ele é um cara que tem tido muitas oportunidades no time do Santos. Então, porra, pega essa porra dessa oportunidade e abraça, velho, e joga. Tem bola pra jogar, então joga. Eu acho legal, vambora. Acho que é uma boa chance de ver esse ataque aí com o Vitor Bueno no meio. A defesa eu achei legal. Colocar o Dodô, colocar o Gustavo Henrique com o Veríssimo. Acho que é. Boa. É um time misto, mas que vai. Que pode ser que muitos desses aí virem titular. E sobre o Gabigol, naquele jogo da Libertadores em que o Santos perdeu por 2-0, sim. Ali ele não tava com todas as condições. Meia boca, ele era dúvida até, né, no dia. Daí ele foi pro jogo, foi jogar de Libertadores. E agora ele tá ainda tentando... Melhor recuperar, né? Mais justo. Na fase final e pros próximos jogos, né? Não há necessidade nenhuma de trazer ele pra esse jogo. Não, esse novo jogo não vale, teoricamente, não vale nada pra classificação. Beleza. Mais alguma informação? Não, chega. Tá cantando. Chega. Eu adoro o nosso hino. Sussurrando. Vamos agora o... Deixa eu ver aqui. Parmeira. Nós. Verdão. Parmeira. O líder, né? Parmeira. Fala do líder. Parmeira. Fala de nós. Vamos falar de nós seis. Aqui, de nós. Vocês. Porra, toda seis? Vez aumenta um? Porra, era quatro? Pera aí, só um parênteses. O Matheus Germano manda uma mensagem pra nós dizendo... Avisa o desinformado do Bento que o Gabriel Jesus tá jogando e fez gol. Não, já falamos. Já falou? Agora Domenico, hein? Domenico, já falou aqui, ó. Agora a gente... Domenico, agora a gente... cuidando do patrocinador. Robertinho. E começou o segundo tempo já, viu, pessoal? Tá bom, mano. Agora. É isso aí. E quem fez o gol, mano? Gabriel Jesus. Eu avisei aqui que ele era titular. Falaram que era reserva. Olá, Domênico. Vamos lá. Fala de nós. Fala de nós, né? Amanhã. Porque sexta-feira, seu Bento, vai ter mais três aqui cantando o hino. Vai ter nós e mais três. Três. Vai ser três cantando o hino. Né, cantando mais uma pra fazer um disco. Já cravaram? Se bobear, você faz um disco. Gravaram o cacete, vai ser ao vivo. Não, já cravaram a aposta. Cravou, tá gravado. Não pode. Vai gravar mais uma pra colocar no CD dele. Quer medrar aí, ô trouxa? Vai colocar no CD dele. Quer medrar? Aqui ninguém medra, não, mano. Domênico, pode ter color. Pode passar o hino. Vamos quero lá. Direitinho, hein? Quero cantar direitinho. Já passam dos 33 mil ingressos vendidos para amanhã. É nóis. Né? Amanhã mais vamos dar uma deitada. Mais uma renda milionária, né? Mais uma renda milionária amanhã. O Palmeira. Certo. O Força Máxima amanhã, volta todo mundo. Não, a tendência é que esse time que tava jogando lá, né, Domênico? Felipe Melo no meio. Certo. Mas eu acho que talvez o Bruno Henrique é titular, viu? Eu acho que vai ser. Eu acho que é Felipe depois da Melo, liberta lá, né? É, o De Bruyne Henrique e o... Quem? De Bruyne Henrique. Certo. É Bruno! Ah, não. De Bruyne Henrique. De Bruyne Henrique. E aí, só falta ser foguinho. Tá muito louco, né? Só pode ser um jogo e não joga mais. Não, né? Fica vermelho, Falta tem ser antidoping de entrar no estúdio. E aí, Lucas Lima, né? Então, Keno volta. Keno volta, não. Dudu volta com contrato renovado. Dudu. Borja, isso aí, Domênico. Espero que o Palmeiras faça um bom jogo e encare como se fosse um jogo grande, como é. Sim. Porque clássico é jogo grande. Tem que encarar como jogo grande. Os últimos clássicos que o Palmeiras tem disputado aí, ele não vem encarando como time... Vem encarando como um jogo normal. Não é um jogo normal. É um clássico. E é necessário vencer clássicos pra dar moral pra esse time. Sim. Você entendeu? Senão a coisa clássico degringola, tem hein? Que ganhar, velho. Clássico, velho. Não tem essa conversa. Ah, não importa. Não vai fazer diferença. Ô, Mota. Não importa. Vai, que sim. Vocês falam, ah, o São Paulo tá ruim. O São Paulo não sei o quê. É o Palmeiras e São Paulo, cara. Palmeiras e São Paulo é aquele jogo de tradição. Já de vai história, treinando o hino aí, Domênico. O cacete é quatro, entendeu? Já vai treinando o hino aí. E se jogar, e se o Palmeiras jogar, se o time do Palmeiras jogar e encarar como o jogo grande, jogar como se fosse cada bola jogada, encarar como um prato de comida e os caras for com vontade, duvido que o Palmeiras perca esse jogo. Se for, encara dessa forma. Se não, velho. Aí já começa a virar igual o que tá acontecendo Palmeiras e Corinthians nos últimos quatro jogos. Não pode entrar, joga com, sabe? Vamos lá, vamos jogar. Mas é o normal, não é vamos jogar. É vamos jogar esta porra pra ganhar. É diferente. Sim. Clássico é vamos jogar esta porcaria pra ganhar. Dá moral pro treinador. Porque é o seguinte, eu ainda acho que o treinador do Palmeiras, ele não pode ser levado o trabalho do cara por 11 jogos. E nem por um mês, ou dois meses, ou três meses. Eu acho que esse treinador, mano, ele deveria ficar até o final do ano, porque é no mínimo pra você encarar um trabalho novo, jogadores novos, treinador que chegou agora. Eu acho que você tem que deixar o cara fazer o trabalho dele. Que ele é um estudioso do futebol, todos sabemos. Que ele é um cara que ainda é novo, também todos sabemos. Mas precisa ter tempo. E o tempo só vem se vier conquistas em clássicos. Esse time pequeno aí, quando você pega, ele serve só pra te ferrar, né? Você perdeu pro São Caetano, tá tudo uma porcaria, já é uma porcaria. Ah, acabou. E quando perde o clássico, aí piora mais ainda. Aí é ruim demais. Não serve. Então, assim, mais. Não pode. Então tem que ver isso aí direitinho. Eu espero que os jogadores, porque recebem em dia. E aliás, recebem muito. Não é em dia, recebem muito bem. Uhum. Pra fazer o trabalho deles e tem que ser feito em casa, tem que fazer o dever de casa. Pra já poder classificar, inclusive. Não sei se classifica em primeiro, depende ainda dos jogos, né, Gê? Tem mais. Depois desse, mais um, né? Sim. Então, aí se ganha, ele continuaria no mínimo, com 2 pontos pro Santos. E o Corinthians tem 17, né, mano? Isso. Tem 3 do... Bom, aí eu não sei a vitória, qual que é o critério lá, mas parece que pode... Não, mas, ô Domênico, o importante aí nessa fase do Campeonato Paulista é avançar de fase. Lógico. Né? Independente da ordem geral do campeonato. Né? Não pode, só avançar já avançou. Pegar o chefão, então, né, da fase. Mas aí você vai falar, mas lá na frente eu vou jogar por esse resultado, aquele resultado. O importante no Campeonato Paulista é tá na próxima fase, aí nas quartas de final. Mas quartas, é sempre bom você levar vantagem em casa, mano. Jogar sempre o segundo jogo em casa. Se puder, sim. Agora o que não pode é. Não, depende. Ficar fora. O Corinthians pega o Palmeiras no campo dele lá e ganha também. Então, vamos ver. Não sei até que ponto tanta vantagem, não. Não é toda hora que tem comida, não, filho. Aonde, filhão? Certo. Aonde? Calma lá, mano. Temos mais vitória na casa de vocês do que vocês mesmos. Mas até 2016 nós tínhamos mais vitória na casa de vocês. E outra coisa, mano. Aonde? Nós já eliminamos vocês na casa de vocês. Vocês já eliminaram nós? Não, né? Nos pênaltis não vale. Então vai devagar aí. Campeonato Paulista dá segurada. Vai de andar, vai devagarzinho. Campeonato Paulista não vale nada, rapaz. Mas você fala, pênalti não vale. Aquele pênalti não vale. O torneio lá, Band Verão Vivo, vocês não ganharam no pênalti? Ô, bacana, você tá se referindo ao primeiro mundial reconhecido pela FIFA. Segundo. Pênalti. Quando a gente tá jogando videogame. Quando a gente tá jogando videogame, filhão. Empatou, não tem decisão por pênalti. O que vale é o empate. Você aperta o play no pênalti. Tiramos você. Ficou 40 mil negativos. Para, chorando lá, chorando. Lógico que ficou. Choramos sim, ganhamos Libertadores e Mundial, mano, Mané. Naquele jogo vocês ficaram sim, não vem com esse papinho não. Para, porco, se era o Osvaldo, hein? Osvaldo que tava com nós, hein? É brincadeira, perder pro Osvaldo. O Campeonato Paulista atualmente não vale Osvaldo. Nada. É brincadeira. Já valeu, hoje não vale mais. Não vale. Eita. Do porco, é isso, seu Bento? É isso. Então deixa eu falar agora da Manco, vamos falar de obra. Você, por exemplo, senhor Cláudio Mota. Eu? Já fez muita obra no seu AP? Sim. Já? Eu adoro. Então, Cláudio, seja lá qual for o tamanho do problema, com a Manco você nunca vai ter complicação. Porque só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também o oferecimento de tinta Suvinil, Suvinil Piso, altíssima resistência comprovada. E Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Tricolor, como eu te amo! Vamos, São Paulo! Hoje o Lugano falou depois do treinamento lá no CT, aliás, o treinamento de hoje foram surpreendidos os jogadores do Tricolor. Com a torcida. É porque assim, a torcida tinha convocado, né? Sim. Pra ir lá no CT, só que o São Paulo não tinha aberto o treino para os torcedores. Aí acabaram liberando. Aí, como tava lotada a rua, fazendo barulho, aí liberou pra entrar. Liberou, então foi lá dar o apoio à torcida. Gritou o nome do Dorival, apoiando o Dorival. Mostrou. Véspera de clássico tem que ser assim, né, velho? Né? Apoiar e acreditar. Exato. A única coisa que espera é esperança, né, velho? Sim. Exato. Time, mais time? Lógico, Palmeiras tem isso. Aí tá claro, ninguém é burro de falar que não tem. Agora, clássico é clássico e vice-versa. Boa. É mais isso hoje mesmo, preparando o time para amanhã, o Dorival. Certeza que o Edmar vai na lateral esquerda. Tá tenso, Marcão. Com o Edmar. Brenner na frente, né, Marcão? Brenner na frente. Então, espero que o São Paulo renda mais do que tem rendido aí, né, Oviera? Porque, mano, na moral, velho, o São Paulo vem jogando mal contra times do interior, você imagina pegando Palmeiras na casa deles. Mas vamos amanhã ver, é a mudança, Marcão. É, temos que torcer pra isso, né, Matinha? É mudança. Deixa eu fazer uma pergunta pro Alê. Alê, da sua experiência, você acredita que amanhã o Dorival vai manter o time que vem entrando em campo com o Nenê e o Diego Souza no banco, ou pelo fato de amanhã ser um jogo grande, de estádio cheio, você acha que ele pode falar assim, acho que eu preciso botar um desses mais experientes saindo jogando? Eu acho que ele vai botar o time que corre, que é o time que vai precisar também marcar o Palmeiras. Então, por isso, eu acho que ele vai deixar os mais experientes no banco de reservas. Ele falou hoje lá no Esporte Interativo, no De Placa, e até eu perguntei para ele, é a dúvida que eu tenho, com relação ao São Paulo, que é o ideal para ele. Uhum. Se é o São Paulo que ele começou a temporada treinando, com jogadores leves, de mobilidade, de velocidade, transição rápida, de muita movimentação. Aí depois ele colocou os jogadores mais técnicos, né? Mas que não se mexem tanto sem bola e tal. E depois agora ele voltou para uma formação como ele tinha começado o ano. Ele falou que ele gosta, sempre gostou, a gente falou muito sobre isso aqui, sempre gostou de uma transição rápida, de movimentação, de jogadores leves. Mas que o grande problema é a falta de tempo para treinar, porque se ele tivesse tempo para treinar, tanto o Diego Souza como o Nenê teriam condição de executar as funções. Essas funções, né? Cara, eu acho que ele vai com o time mais leve, eu acho que ele vai com o time que não tem tanta experiência, porque ele sabe que se o São Paulo não correr muito, a coisa vai ficar feia. Vai com o Brenner na frente. Eu acho. Assisti o seu programa hoje, estão botando um laque no seu cabelo? Sim. Tá meio caju, né, velho? Como assim, laque? Tá caju, tá pra cima. Eles fazem fio por fio, né? Pra não perder nenhum. Sacanagem a foto que tiraram ontem de costas de Ale Oliveira. Peraí. Isso é uma grande maldade. Olha o seu amiguinho aí, ó. Olha o seu chefe amigo aí, amigão. Vai. Peraí. A foto que eu tirei foi de todos. Foi de todos. Mentira, só pegou ele. Só que algum maldito chegou e recortou a parte que está só o Alê. Eu entendi e até agradeço, viu, chefinho, a foto que você agradece. Agradeço, porque é o que ele queria. Ver se alguém, negócio de implante, alguma coisa. Aceita, vinha né, fazer uma permuta, exatamente. Alguma coisa do tipo. Então, permuta, você vai fazer? Até o momento de implante não chegou, só chegou loja de peruca, serve, não? De peruca, vamos, porque daí a gente fica. Nossa, lembrei agora de... Eu lembrei de uma loja que tem aqui na rua, Newtas Perucas. Perucas. É Newta Perucas, o negócio é assim, cara. Pitangui vai fazer, viu? Independente de São Paulo. Pitangui, se fizer, ferrou, porque o Pitangui morreu. Não. Por isso que eu falei. Vamos se informar. Independente se o São Paulo vai vir com o time mais leve ou mais pesado, amanhã o fundamental acho que é pelo menos arrancar um ponto lá se não der pra ganhar, mano. Porque... O Domênio. Mas é, corre o risco o tricolor de ficar fora? Então, seu Bento, o que acontece, mano? Vamos falar a verdade aqui agora. São Paulo tem 14 pontos, cara. E os dois têm 10. Não, o São Caetano já tem 13, cara. Tem 13 e a Ponte 10. A Ponte 10. Então, certo. São Paulo pontuando amanhã, depois fecha contra o Red Bull no Morumbi aí no final de semana aí e tá classificado. Mas se vacilar amanhã aí numa dessas, São Caetano e Ponte ganha, aí fica embaçado, hein, mano. Ó, tem torcida Estádio 97. Boa! Pra São Paulo e RB Brasil. Jogo domingo, tá bom? Então, torcedor de São Paulo que ligar e disser: quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga pra assistir esse jogo no camarote único lá no Morumbi, tá bom? Boa. Então, liga aí, diz os São Paulinos que ligarem, ganham essa vaga, tá bom? Bacana demais, todo conforto, como sempre, colocado aí. Sim, pela top. Energia 97, pelo Estádio 97. Estádio 97 também no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. E oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Corinthians? Corinthians. Coringão, Coringão. Corinthians! Corinthians hoje tá de volta à arena, hein, mano? Opa! Tá de volta à arena. Vou pegar aqui que também tá slow. É jogo motion da TV? É, hoje é. É o jogo da TV hoje. Engraçado, né? No Paulista eles pra passam bastante jogo em casa. Pra mim não é, pra mim vai passar casa, o Carioca, né? Aqui. É, hoje é a novidade. ô, mano. Qual é seu jogo hoje aí, mano? Que é? Ah, possivelmente vai passar o Flamengo aqui. Vai, velho, né? Nossa. Hoje tem duas mudanças aqui na equipe. Passar aqui a escalação, que é a... Tem o Ralf, né, que vai fazer a sua estreia. E também o Sid Clay. O Sid Clay que ficou assustado, né, rapaz? Ele tava... Você viu essa reportagem? Eu vi uma reportagem com ele. No dia que ele chegou em São Paulo, ele foi fazer os exames médicos, foi num hotel na Zona Leste. Sim. E foi onde mataram aquele traficante lá. E ele tava na recepção na hora. Na hora do assassinato? Hora. Imagina as boas-vindas dele chegando em São Paulo. Ele falou que ficou assustado 2 dias. Pô, foi um forfé danado. Então, né? Eu tenho uma amiga que mora no prédio de esquina e ela tava na sacada quando aconteceu o tiroteio também. Então, né? E aí o cara... Ela assistiu tudo, mano? Não, ela ouviu mais o barulho do que viu a cena, porque o prédio... Só pra saber se ela não queria ser testemunha, tudo. É, né? Nossa. Ô, mano, é a melhor coisa, né? Não, coisa não se envolver. Vamos passar essa aqui. Fita aí. Passar aqui a escalação aqui do Corinthians para hoje, 21h45, lá na Arena. É o Cássio... É o Fagner, é o Balbuena, Henrique e Sid Clay. Aí o meio-campo vem com o Ralf, o Michael que volta aí pra posição que ele tava jogando, Jadson e Rodriguinho. Aí aberto, né, de um lado o Clayson, do outro o Luca. Mais uma vez o Carille vai sem aquele centroavante, né, de ofício, aquele cara dentro da área. Então, Bento, o Corinthians hoje ele vai com 3 jogadores poupados, né? Você tem aí a dupla de volantes aí, o Gabriel e o René Júnior. E pelo lado direito ali, o Romero não joga também. Ele vai colocar o Luca aí aberto pra fazer aquela função. Mas diante do que ele tá escalando hoje, Bento, com exceção desses 3 que eu acabei citando aí, o Corinthians ele tá indo com força máxima. E eu acho que ele até pode testar o Luca também nessa função aí de centroavante, por mais que ele comece a partida jogando sem um ponto de referência lá na frente. Mas seria interessante ele colocar o Luca aí para fazer às vezes. Pega um time teoricamente mais fraco, time do interior, paulista, aí não dá para falar que é pau a pau, porque não é. Inclusive o Mirassol, ele tá no grupo do Santos, não é? Acho que é um dos times que tá se bobear, brigando até para não cair pra Série B do Paulista. Mas, enfim, com relação aí à postura do Corinthians hoje, tem que ir para cima dos caras aí e ganhar o jogo. O Corinthians aí precisa ganhar bem. Independentemente de já estar classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Corinthians ele precisa apresentar um futebol mais convincente para chegar com moral aí nos jogos que vão valer a pena mesmo aí, que é a Libertadores, né, Bento? Com certeza. Ainda mais o Corinthians que está testando esquemas, o Corinthians que está testando jogadores em algumas funções. O Sid Clay, eu acho que ele veio para ser titular da lateral esquerda. Você tem a dupla de volantes que vai jogar hoje, na boa, com todo respeito ao Ralf, eu, a princípio, não começaria com ele. Eu, se fosse o Carille, não hoje. Hoje eu acho que ele tem que ganhar chance, ganhar um pouco de rodagem e tudo mais. Mas quando tiver todo mundo apto aí que voltar o Gabriel, voltar o René Júnior, há quem defenda jogar junto ali, Ralf e Gabriel. Por os dois juntos ali para que eles possam jogar. Eu não vejo o Gabriel como segundo volante. Por mais que ele tenha jogado assim no Botafogo, jogando do lado do Marcelo Matos, era o Gabriel que fazia a saída de bola. Sim. Mas jogando juntos, Ralf e Gabriel, eu não acho que dê certo. Eu não vejo essa qualidade toda no Gabriel para fazer essa função aí de armação. Por exemplo, o René Júnior já tem, o Maicon já tem. Sim. Então eu acho que Ralf e Gabriel brigam por uma vaga no time. Boa. Mais alguma coisa aí do Corinthians? Encerramos. O seu Bento? Encerramos. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais durante o programa. Claro. Então, aproveitando até que tá o hino do Corinthians, é o seguinte, repercutiu pra caramba aí uma declaração que o Marcão aqui no ar deu aí pós-jogo do Santos e Corinthians, né? Quando o Romero chegou lá e achincalhou com o Santos, chamando de time pequeno e etc e tal. E o Marcão tomou as dores aí do torcedor do Santos também, na emoção. E nós somos torcedores, né? Claro. Nós somos torcedores. Sem dúvida. E o Marcão, na emoção do pós-jogo, aí daquilo que o Romero falou a respeito da torcida do Santos, o Marcão aí se pronunciou até de uma maneira muito pesada e errada em relação a uma generalização que ele fez em termos de do país Paraguai, que é o país do Romero, né? Verdade. E o Marcão gostaria de fazer uma retratação em cima do que ele falou. No dia ele falou, não, Marcão, não é isso, mas... Acabou desembestando a falar, né, Sombra? Desembestou, né, Marcão? E aí o Marcão, ele gostaria de falar algumas palavras para vocês, ouvintes do Estádio 97. Ah, queria pedir primeiramente... aos paraguaios. Principalmente, né, Sombra? Mas a toda e qualquer pessoa também que tenha se sentido ofendida, né? Com as minhas palavras que realmente foram pesadas, cara. Eu acho que associar a economia paraguaia, inclusive me mandaram um link depois aí, a respeito da economia, né, que na América do Sul, do Paraguai, que vem crescendo bastante aí, o índice de desemprego, né, baixando cada vez mais, tal, não sei o quê, crescimento do PIB, dos caras lá, enfim, e usinas e indústrias aí, cada vez mais investindo no mercado paraguaio. Então, eu acho que eu tenho que pedir desculpa não só ao povo paraguaio, mas toda e qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida com os meus comentários a respeito disso. Não só também... Igual da Juve, são parênteses. Falei. Aí, ó, tá vendo? Uma honra, idiota. Tá vai daí, ainda, e daí, não pode fazer fora, dois? Vai daí. Vai. E não pode fazer dois, ô seu trouxa. Ah, se fizer, eu vou deitar em cima de você. E se não fizer, eu vou deitar em você. Mas, Higuaín, segura a onda aí, pô. Mas com relação a isso, tem muita gente aí, inclusive eu postei aqui um vídeo ontem da Márcia Imperator, aqui o pessoal tá aproveitando pra me xingar. E fiquem à vontade, eu tô respondendo todo mundo na medida do possível. Mas assim, o pessoal criticar o programa, falar que o Estádio 97 é um programa xenófobo, gente, presta atenção, mano. A gente brinca aqui com todo mundo, obviamente que a minha declaração, a minha crítica em cima do Romero foi pesada, sem dúvida, tô aqui pedindo desculpa mais uma vez. Mas assim, chamar o programa de xenófobo, falar que a minha declaração é de xenofobia, só um minutinho. Porque assim, o que eu quis dizer com isso tudo foi que o Romero, ao chamar o time do Santos de pequeno, eu quis dizer que o país que ele veio também é um país pequeno, dimensionalmente falando, o Paraguai é um país pequeno. Aí vieram falar, pô, porque se associou o Paraguai à aldeia indígena. Bom, vamos lá. Os paraguaios têm descendência indígena, inclusive o dinheiro do Paraguai se chama Guarani em função dessa descendência indígena. Então acho que não é demérito nenhum você associar os caras ao povo indígena, visto que eles são... né, descendência de índio. Ô, Marcão, é o seguinte... O Brasil também é. Também, então, todos mas é isso que eu falo. É isso aí. O Marcão, ele se arrepende do que ele falou. Então, quero pedir desculpas mais uma vez aí, a toda e qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida aí com os meus comentários aí. E até o Mano, né, que você também, por acaso, inclusive, o Mano entrou nessa briga. Não foi o Mano que falou, foi o Marcão que falou. Não, é o Mano Borges. Meu irmão tomou umas pedradas aí pedir por mim. Desculpa é uma dádiva, vamos dizer. Claro, assim, sem dúvida, né, Domênico? Quantas vezes a gente já não falou besteira aqui, de repente teve que pedir também. Mas vida que segue, né, minha gente? É isso aí. Então, só espero que o Romero peça desculpas. Tá aí a sua pedido também de desculpas, né? Sim. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte também, que tudo isso aí, isso não anula a bobagem que o Marcão acabou falando no Estádio 97, né? Mas pro Romero caiu do céu, porque foi uma cortina de fumaça maravilhosa. Tirou o foco. Isso que eu falo. Não sei se ele falou ou não, mas até agora eu não vi ele pedir desculpas também. Também não se vi. Se retratar com a torcida do Santos. É uma grandeza. E gostaria de dizer o seguinte, diferente do Marcão, eu não gostaria de generalizar, porque assim, você às vezes vê muita gente jogando pedra aí no Marcão pela bobagem que ele falou, tá certo? Só que tem uma boa parcela de pessoas que joga pedra, e é de uma tremenda hipocrisia, claro, né? São muita gente. Eu acho que tem pessoas muito corretas que tratam o assunto como deve ser tratado, mas a gente também vê e percebe muita hipocrisia por parte de várias que usa isso, pessoas, né? E que usa isso como uma maneira de atacar, né? 2-1, Juve. Virou, chupa, olha a cara do Ale. Chupa, olha a cara do Ale. E agora, o que, que acontece se acabar? Acabou o jogo. Não, não acabou, mano, mas e se acabar acabou agora? Acabou o jogo. Mas e agora se acabar, trouxa? Tá passando trouxa na TV aberta, mano? Não, tá passando no canal da Ale. Inclusive, Ale, vem comigo, que eu sei. Ô, Sombra. As pessoas, isso daí acabou tomando uma proporção aí muito, muito grande, cara. É claro, o que o meu irmão falou, inclusive no dia, eu acabei criticando também, eu falei que não foi legal, eu falei, pô, vocês estão dando uma proporção pro que o Romero falou, que também não foi legal, mas fazia parte de um pacote clássico. Muitas vezes ali os jogadores, eles saem ali de cabeça quente, os jogadores acabam declarando algo que não deveriam, como o Felipe Melo já declarou também, quando ele falou, o Corinthians hoje é um time pequeno, ele fez uma associação, falando que o Corinthians estava muito recuado, aí pegou mal também, jogou a galera ficou melindrada. Não, mas ele meio que deu uma alfinetada, querendo falar, o Corinthians jogou como time pequeno, mas falando que era um time pequeno, provocando. Mas, ô Domênico, eu não critico, porque eu acho que isso faz parte do pacote clássico. Assim como eu critiquei o Maicon quando ele imitou a galinha, não pelo fato dele ter imitado. Porque se ele imita e fala, imitei mesmo, provoquei, fui infeliz, beleza, jogo que segue. Ele falou que ele não quis imitar, foi aí que eu chamei ele de covarde, porque as pessoas às vezes falam, mas você criticou o Maicon. Eu critiquei pelo fato dele não ter assumido. Mas eu acho que esse tipo de provocação dentro de um clássico faz parte. O Romero não poderia ter falado, inclusive ele sabe que o Santos não é um time pequeno. Ele sabe que o Santos é um time gigante, mas ele estava nervoso porque o cara acertou ele com a sola da chuteira. Ele se sentiu uma vítima dentro de um lance que ele foi para provocar também os jogadores do Santos, para catimbar o jogo. Mas tudo isso acontece, sabe? Eu não vejo lá grande problema nesse tipo de declaração, ou esse tipo de provocação, ou esse tipo de... vou colocar uma provocação para não ficar um termo um pouco mais pesado. Mas eu acho que quando a gente vai falar a respeito de determinadas situações, cara, a gente não pode deixar... Por mais que a gente deixe, muitas vezes, porque somos seres humanos também, a gente é movido por sentimentos, enfim, não tem jeito. A gente acaba até extrapolando. Mas o mundo hoje, cara, tá muito intolerante com relação a tudo. Hoje um pingo d'água vira uma tempestade. Quando a gente tava falando a respeito do Romero aqui, eu falei, não tô aqui dizendo que o Romero tá certo pelo fato dele dizer que o Santos é pequeno. Mas aquela proporção que tomou o fato, falou, nossa, que absurdo. E não foi só meu irmão, inúmeras outras pessoas também criticaram o Romero ao extremo, falando uma série de coisas, inclusive tão graves quanto, e agora estão se acobertando, estão se escondendo e atirando pedras, como o Sombra falou. Mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais aí de equilíbrio, cara, porque o mundo ele tá chato numa forma geral. A patrulha hoje tá muito grande. Qualquer coisa que se diz hoje é motivo para parar o mundo e criar uma guerra. Sabe? É claro que o que o meu irmão falou é grave. Eu não tô aqui passando a mão na cabeça dele, não. Ele errou. O mundo falou, tá muito intolerante, sabe, Sombra? Eu fico preocupado, cara, porque, por exemplo, essa situação do Romero, ela já tinha tomado uma proporção que não deveria ter tomado, sabe? Uma polêmica desnecessária que não deveria ter ocorrido. E isso acabou motivando, talvez, o meu irmão também a falar o que ele falou. Acho que existe aí um desequilíbrio enorme de todos os lados, cara. As pessoas estão lidando com o futebol como se fosse a última coisa do planeta. Cara, e não é. Verdade. O futebol é entretenimento. Inclusive, quando eu critiquei o meu irmão, foi justamente pelo fato das declarações dele terem sido pesadas e fugir a característica do que é o Estádio 97. A gente já falou coisa pior entre a gente, brincando no ar. Lá. Entendeu? Então, o nosso perfil não é aquele perfil bélico, cara. Nosso perfil é aquele bom humor. Muitas vezes aí é aquele humor até ácido, que pode até soar como ofensa para algumas pessoas. Mas a gente não pode perder isso, cara, porque claro, o ouvinte que liga o rádio pra ouvir a gente é justamente pra ouvir a sacanagem, a zoeira. Mas quando a gente perde a mão também não tem problema nenhum em se retratar, como eu já me retratei inúmeras vezes também. É isso aí. E com relação a perder a mão, acho que o Marcão já pediu desculpa, a gente já entendeu e ultrapassou um pouquinho o ponto. Só que eu acho, a covardia maior que eu acho é o seguinte, isso já aconteceu comigo, inclusive, com relação ao São Paulo do Osório contra o Ceará. E eu acho de uma baixaria tremenda, muito pior até do que outras coisas que a gente vê aí na imprensa. É o seguinte, tem gente que não sabe o contexto do programa, que nunca ouviu o programa, e aí faz um recorte puro e simples, e aí é claro que isso toma uma proporção muito maior, porque você deita e rola num pequeno trecho do programa. O programa, pelo menos eu comecei a acompanhar o programa e admirar o programa, e o programa é líder de audiência há muito tempo, há muitos anos, porque a gente se permite zoar um ao outro, e aí cada um que defende o seu clube, o time que torce, zoa o clube do outro e zoa o jogador do outro. Claro que passou do ponto, evidente que passou do ponto, mas se você colocar dentro desse contexto, aí você vai ver que a coisa não é tão grave assim. Porque a gente está acostumado a brincar, inclusive entre a gente mesmo. E aqui não tem nem o caráter jornalístico, graças a Deus não tem nenhum jornalista, porque jornalista é chato pra caramba. Então a gente não tem nem esse caráter de jornalismo e tal, não sei o quê. Os caras que acham que tem certeza que inventaram o jornalismo, a caneta e tal. A gente não tem essa pretensão, graças a Deus. Então o contexto do programa, ele é diferente. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Agora, que o jogador em questão foi muito bem orientado para soltar essa cortina de fumaça nesse momento em que ele falou um absurdo, que ele falou uma besteira muito grande, que ele fez uma bobagem enorme, que nenhum jogador de outro time e alguns do time dele não aguentam mais o estilo de jogo que ele pratica, que é de ficar provocando, que é de ficar cavando falta, que é de ficar toda hora instigando os caras mesmo. Isso ninguém aguenta mais. Isso ele fez e foi muito inteligente, porque tem torcedor fanático hoje que acredita realmente que existe o preconceito. Eu me pergunto, o ano passado, que muitos da imprensa e praticamente todos os torcedores do Corinthians jogaram o Romero lá no alto, que queriam ele na seleção do campeonato, que Romero era Deus, que Romero era isso, que era aquilo, por que que no ano passado, então, ele não levantou a mãozinha e falou, sabe o que acontece? Eu sofro preconceito aqui no Brasil por ser jogador estrangeiro. Por que que ele não falou naquela época? Por que que ele falou agora que ele falou uma besteira e que não tá jogando absolutamente nada? Quer dizer, então, o Romero, a sua estratégia foi muito inteligente, mas engana os fanáticos. Engana só os fanáticos. Não venha me querer você dizer aqui que o ano passado que você foi muito útil pro Corinthians, você sofreu preconceito. Ou mesmo o seu Balbuena, que sofre preconceito, todo o torcedor do Corinthians, a imprensa, ama esse jogador, porque ele merece, porque ele joga bem. Então não me venha com essa, hein? Por favor. Muito bem. Só complementando. Diga, RG. Eu tenho a necessidade de falar também, porque envolveu o meu time, né? Tudo partiu daí. Dá parabéns ao Marcão, é isso. Né? Boa. Você só tem a ganhar com a retratação que fez, é importantíssimo. E quero parabenizar o Alê também, concordo em número, gênero e grau, com o Mano também, mas quero dizer o seguinte, eu não vou assinar esse recibo do Romero. Desculpem, mas não vou. Ele voltou, foi pior ainda essa coletiva que ele chamou ou prepararam para não sei qual foi essa armação, mas foi muito pior. Pior porque acabou tirando sarro de toda a imprensa esportiva, porque disse que nunca tinha, se vocês... talvez não tenha se tocado. Nem vi a declaração pois dele. Pois é, aí ele voltou e disse o seguinte, que ele não sabia que tinha tanto torcedor santista. Santista, ele falou, na da imprensa. Na imprensa. Quer dizer, da imprensa. Ainda, deu outro ainda. Ainda tirou, ainda continuou tirando um sarro. Não pediu desculpa. E eu quero só lembrar para você, Romero, que está há 4 anos no Brasil, que esse é um país que recebe todo mundo. Recebe judeu, paraguaio, inglês, americano, argentino, o cacete a 4. E é um país que tem preconceito, sim. Sempre teve, e tem com o próprio brasileiro. Viu, seu Romero? Eu sou baiano, e eu escuto o cara falar, pô, tá vestido igual um baiano, e aí eu vou sair dando porrada em todo mundo? Eu não vou sair dando porrada em todo mundo. Aí o cara fala, pô, sabe aquele judeuzinho? Claro, o cara se sente ofendido, o cara se sente chateado. Mas, gente, vamos tirar essa máscara aí. Agora vamos inverter os papéis. Agora virou o Romero a vítima. Exatamente. O Romero virou a vítima porque atacaram o país do Romero. Pô, para, gente. Pode não, hein? Então, não é assim. No Brasil, Romero, funciona assim. A gente recebe todo mundo, a gente é solidário com todo mundo, a gente respeita todo mundo e desrespeita também. Assim como eu garanto, posso afirmar, que deve ter um brasileiro que mora lá no Paraguai, mora lá na Argentina, que é muito respeitado, ou que também serve de sarro para quem mora lá, para quem é do país de lá. É só isso, Romero. Um abraço para você. É isso aí. E acabou. Agora não podemos mais usar o termo cavalo paraguaio quando o time chegar no final e refugar, né? Não podemos mais, porque senão os caras não vão gostar do cavalo aí. É brincadeira. Ai, meu Deus do céu. É vida que segue, né? É isso, é isso aí. 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Ouvintes que vem no oferecimento de tinta Suvinil. Suvinil piso, altíssima resistência comprovada. Também no oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara, economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Ô, mano, vai falar do McDonald's antes do primeiro ouvinte entrar no ar, hein? Aí sim. Opa, hein? Com certeza, com certeza. Tá a fim de arrasar a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Se liga só, mano, é pra você agora que tá com aquela fome. Você tá saindo do teu trampo, tá agora na Radial, na 23, na Marginal, Pinheiros ou Tietê. Malandro, se liga nessa dica, porque agora o barato é louco, hein? Agora o negócio ficou sério. Chegou o novíssimo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho Taste. Pra você que é fã do Big Taste, agora chegou esse novíssimo duplo Big Taste, tá bom? E ó, é muito, muito, muito giga. Você, eu tenho certeza que vai matar a tua fome. Aí você fala, mano, você teria uma outra opção pra me oferecer? Eu sou fã de Big Taste, mas eu gostaria de uma outra opção. Tem também. Tem também. Chegou o novíssimo Big Taste Chicken Bacon. Ó, se liga, é moleque, gostou do nome, né? É o novíssimo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. Imagina só agora você no teu carro, imaginando aquele filé de frango crisp e crocante, assim, que você morde e fala, croc. Como é que faz? Croc. Tá certo, não é um sapo não, é um filé de frango crisp e crocante, tá bom? Imaginando sapo. Assim, ó. E já com aquele contraste, com aquele baconzinho bem fritinho em cima, nossa assim, ó. Senhora. É o novo Big Taste Chicken Bacon, cara, ó, com esse filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon em cima, é top demais! O novo duplo Big Taste e o novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Se você passar agora, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vão arrasar com a sua fome. É o McDonald's, Sombra. Vai tocar aqui o nosso Amanco. Amanco, Amanco. Amanco, Amanco. Alô. Alô. Quem fala? Quem fala é o Gilson. Oh, Gilson do quê? Gilson Gonçalves Trindade. Trindade? Isso. Trindade. Quantos anos hoje, Gilson? 4.3. LG 4.3. O que era mais legal na escola? O que era mais legal na escola? O que é? Quando você ia brincar na lousa, o Gilson de cores ou branco? Assim, sensacional! Ah, começou bem. Trocadilho! Nota 9.7. E aquela poeira? Pera aí. E o giz quando o professor vai na lousa arranha. Dá aquela arranhada que pega aquela. Hã? Nossa. Parece um prego passando na lousa. Você já brincou de giz? Ou... Já, sim. Muitas vezes. Já. Você dava uma rabiscada ali na época da escola? Ah, mas quando era mais novo, eu adorava. Uma curiosidade. Hein? Uma curiosidade. Gostava muito da professorinha também. Ontem. Professora Helena. Passava o tema. Uma curiosidade. Ontem, pra você que tava no programa igual um piano sem teclado. Como é que é, como piano é que você chegou? Mesmo? Como é que você chegou em casa? Como é tudo normal? É verdade, tá tudo... conta pra nós ali, como é que foi o seu pós-estádio 93? The day after. Como diz essa jumenta do Mota, o nosso mídia social, como é que você falou? É. Mídia social, esse falecido, inclusive, que nós temos, o Vilela, colocou, o Ale tá mais sumido que nota de 100 e tal. É. Todo mundo me criticando, o público, né? E a imprensa público. Marrom, falando que eu estava tímido e não estava participando do programa. É. Portanto, ganhei uma bela estrelinha da dona encrenca. Sim, claro, porque o meu comportamento, diferente de certas pessoas com mais gordura que telefone como de açougueiro, chefe Benedetto. Foi exemplar, você ok? Também, não. Muito bem, não, olha, sou testemunha disso. Mas já amarelou, né? Diferente do chefe Benedetti e do Vieira. Eu sou o cara, os dois ali estavam babando. Eu tive problema em casa, realmente. Agora, foi um lixo. Você teve problema em casa, chefe? Tive. É mesmo? Até porque a gente tem um vídeo, né? Fica na sua aí que está muito soltinho. E você fica na sua aí. Muito soltinho. Fica na sua aí que eu tenho um vídeo. Se eu mandar pra ela. E a participação dela foi muito boa. Ela foi muito bem escolada. Sensacional. Entrou na brincadeira. Então merece toda a nossa homenagem. Sim. Muitas mensagens, hein? É. Tá bom. Muitas mensagens. Muitas homenagens. Ela falou que quer voltar, inclusive. Eu pensei que eram muitas homenagens. Foram qual muitas mensagens. Qual que é o time aí, irmão? São Paulo. Ah, tricolor, eu te amo. Paulo. E a expectativa aí? Tonto, tio o quê? A expectativa pro jogo de amanhã aí, Gilson. Não vai cair nada. Já não tem mais chance de cair, ô besta. Na verdade, antes de mais nada, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa! Aí sim, hein? Muito bom. Antes de eu falar, da minha expectativa pra amanhã é que, é como o Marcão falou, eu espero que o São Paulo pelo menos arranque um ponto, pelo menos. Vitória. Ou então, o São Paulo até pode perder, mas vamos perder jogando bola. Isso, pode perder. Não, mas não vamos perder não, Gilson, porque, mano... Não vamos não, Gilson. Vai ser sensacional ver os três cantando. A gente vai ganhar 2-0, Edmar e Marcos Guilherme. Para. Mesmo porque... Mesmo não porque, Gilson? A gente tem que ganhar, vamos torcer para ganhar. Né? Com certeza. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar vocês. Eu falei aqui há três semanas atrás. O trabalho de vocês vai além de comentar de futebol. É, além. Vai muito além. O RG vai mais além ainda. Eu quero dar parabéns pro Dodô. Pra mim. Semana, há 15, 20 dias atrás, ele ter cantado indo do Palmeiras, aliás, do Corinthians. Sim. Cara. Meu, aquilo ali foi de uma grandeza que não tem tamanho, sabe? Vocês. Que grandeza. Grandeza não, ele não fez mais com obrigação dele. Ele perdeu a aposta e pagou. Grandeza. Deixa o rapaz falar. Ah, grandeza. Ô, Gilson, grandeza, ele vai cantar o do São Paulo. Vocês vai cantar do São Paulo. Vocês não bicho, fez mais que obrigação esse filme. Raramente os caras entram pra elogiar. Quando elogia, vocês querem ficar cortando o cara. Mano, deu uma porrada no deixe. Quase empate do Tottenham agora, hein? Não vai empatar. Continua. Nossa, eu vou deitar em você. Não vai, não. O elogio que eu tô fazendo ao Dodô, eu faço a todos vocês, porque todos vocês fazem isso. Vocês zoam todo mundo aí, cara, com o time. É isso que a gente gostaria de ver na porta do estádio, depois do jogo, o cara zoando dessa forma. Brincando, jogando torta na cara, somente, cara. Torta na cara no programa do Celso Portioli, querido. Montar uma banquinha na porta do Morumbi com tortas. Guerra de tortas. Deixa o cara falar. Exemplo do que é torcer, cara. Então, e eu falei pra vocês que não só eu, eu já vi outro ouvinte falando, eu perdi meu filho ano passado, vai fazer um ano, e vocês fazem um trabalho, cara, de brincar, de gozar, tá, de um do outro, tal, tá, sabe, meu, vai eu acho que eu não tomo remédio, o meu remédio é ouvir a Rádio 97, cara. Pô, rapaz, não fala assim que você mexe com a emoção. E muita gente faz. Então, os caras vêm criticar vocês porque falou alguma coisa ou outra. Meu, esses não são ouvintes da Rádio 97. Então, não liga, não. Vamos embora, bola pra frente, vida que segue. Ô, e Gilson, amanhã o São Paulo vai ganhar. Edmário e Marcos Guilherme. É lógico que essa é a nossa torcida, né? Como São Paulinos que somos, né? O Marcão e 25% do Ale e 100% do Cláudio. Sim, mais de 100%, velho. Alô? Gilson? Não, você não vai cair, velho. Vai dar dicas se você cair. Gilson, não pode cair, porque quando o ouvinte cai, dá azar no clássico. Dá azar, velho. Dá zica. Não, Gilson, não cai. Ah, não, aí não, hein? Cara, gente boa, pô. Volta. Vamos dar as mãos agora, fazer uma força pro Gilson voltar. Olha o Gilson se agarrando. Aonde você está, Gilson? Gilson. Alô, oi. Fala, Wi-Fi. Continua. Alô, então, outro dia eu tava ouvindo aí o Mano, na todo dia não, né? Todas as vezes o Mano faz os comentários sobre o Corinthians e tal, né? Mas um comentário fanfarrão, tão gostoso. Né? Tão gostoso, fanfarrão. Tem que trazer esse cara pra comentar do São Paulo, porque mesmo o São Paulo ruim é capaz dele... ele é fanfarrão. Que a gente acredita, você né? Você tá falando fanfarrão, né, velho? Quer comprar meu passe? Parabéns, mano. Parabéns pelos seus comentários com relação ao... Obrigado, irmão. Tamo junto. Você é vendido pelo... Quer ir pro Bambi, ou, mano? Bambi, não, tá fora. Quer Corinthians, irmão. Quer Corinthians. Vai pro inferno, pô. Corinthians o quê? Oi, saiu gol agora, hein? Chupa, Dodô! Não é, Dodô. Chupa o quê, ô mané? É mancha. Pensa, bebê. Calma, olha pra mim aqui, ô trouxa. Calma, ô trouxinha. Ô trouxão. Ô trouxa. Ô, ô manezão. Ô mané, manezão. Olha pro Domênico, fio. Olha pra mim. Trouxa, chupa o quê, ô trouxa? É Manchester City 1, Basel 2. Chupa, mané. O Basel tá ganhando 2? 2 em Manchester. Chupa, trouxa. Bela categoria de Basel. E a Juve tá tomando um calor. Aqui, mano. Mas não vai. Ô, mano, não vai. É verdade que o Buffon é o melhor em campo, vai, mano? Não vai. Tá jogando bem. Ah, ô, Gilson. Oi. Cara, obrigado pela audiência, um grande abraço pra você, tudo de bom. Deixa o seu palpite, então, pra amanhã, Palmeiras e São Paulo. 2-1. Tá nóis, obrigado. Valeu, não, irmão. Pra abraço. Nós, São Paulo. 2-1 é quem é casa. A casa quem é casa. Se fosse 1-2, era São Paulo. Você entendeu, chefe? 2-1. Ele tá falando do São Paulo. Ele falou da torcida. O que foi, ô Gilson? Ele quer saber. Eu ganhei. Ganhou. Você tem que estar, olha, a partir das 3 da tarde. Você pode estar às 3 da tarde ou não? A partir não, é às 3, é isso? 3 horas. Que dia? 3 horas da tarde, é domingo, né? Domingo, domingo pode. Tá. Ô, domingo não vai fazer nada. É, domingo. Acho que não vai fazer nada. Ah, desculpa pra você que trabalha aos domingos, tá? É trouxa, né? Bom, Rua Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5, tá bom? Até às 3 da tarde. De lá vai sair o traslado pro estádio do Morumbi, tá bom? Tá bom. Falou, cara, um abraço. Falou, Gilson. Gilson. Ufa, não caiu. Valeu. Olha aqui. Final. O Flávio Hipólito manda mensagem pra nós aqui, coisa, dizendo parabéns pelo estádio, rapaziada, sou ouvinte há mais de 10 anos, desde a época de faculdade. Valeu, Hipólito. Boa. Boa. O... Beijo pra Daniele. Daniele Hipólito também é ouvinte. Você não manda pro Diego também? Não, ele vai gostar, não quero. Wellington Paulo, Marcão, meus parabéns. Como falamos no Instagram, bela atitude. Errar, todo mundo erra, mas saber lidar e reconhecer que errou mostra seu caráter. Sou corintiano e passei a te admirar, amar. Quero boa. Te beijar. Não falou beijar. Não foi isso? Não falou beijar? Não, foi só aí no não, admirar. Né? Foi só no admirar. Para na metade aí, tá bom. Gozado, né? Que eu acho que o Sombra deu uma modificada na mensagem do ouvinte, né? Porque ele fala, errar, todo mundo erra. Não igual o Mota. Porque daí já é um open bar. Eu sei que eu sou tudo culpado em tudo. Não, de tudo. E também meu irmão, né? Se você for ver, porque errar é humano, né? Errar é humano. Porque quando errou, eu falo, é humano. Você é a mana. Isso que acusaram. O aí, Lucas Tadeu. Tem um delegado prendeu o Tadeu. Ele pegou a minha irmã. Não dá mais. Não. O original é da Maria Alcina? Exatamente. O original Maria mesmo é da Maria Alcina? Sabe, Maria Alcina. Isso. Tá certo. Você chutou, vai. A galera sub-30 tá perguntando... Who is Maria Alcina? É verdade. Né? O sub-30 não sabe quem é Maria Alcina. Nunca ouviu falar. E talvez o sub-40 também, viu? Dá o Google aí que você acha. A gente via a Maria Alcina. Sensacional. Não, essa é o TT Espíndola. Essa é a mesma época. Essa é TT Espíndola. Essa é TT Espíndola. É a mesma época. Ah, não. É Maria Alcina, não. É a Cremilda. Vai, ô! Cremilda! Como se for, mas falou com tanta convicção, seu filho. Cremilda. Nossa, como se trouxe o dinheiro. Pra lamber o som. Você falou sim, é sim. Cremilda. É que elas eram parecidas. Ah, né? É super iguais. É. Cremilda é loira e a Maria Alcina. Não, é parecido sim. Agora, num tempo em que a melhor cantora do Brasil é Pablo então... Vittar, né? Essa aqui. Olha lá. Produção grande, hein? Ó, o triângulo. Boa noite. Delegado prendeu o Tadeu, ele pegou a minha irmã aí. Você toca isso no casório, Domingo? Não. A hora de pagar, você toca. Aí já é outros 500. Se a pessoa quiser, nós. Ele é um animal. Sabe qual é que é, né, Marcinho? Mais feroz que já nasceu. É o Edmundo. Tudo pelo dinheiro. Jesus, nossa, Deus, que é o mago. Olha, eu queria ver o Mano dançando isso no casamento dele. O Mano não dança nada. O Mano é impressionante. Então, mas que é o... Olha, vou dizer, viu? Ele pegou a minha irmã aí. Seu delegado perdeu o cadê? Minha Nossa Senhora. Mas isso é bom pra gente apresentar as novas gerações. Essas pérolas da MPB. As pessoas não sabem. Mas só pra avisar, é melhor que isso aí. O imbecil do Mota que tá falando besteira. Ah, imbecil. Esse jegue. Quanta redundância. A Maria Alcina cantou sim essa música. Não, mas música. Você falou que ela foi a primeira. Foi a primeira. Você não falou que ela foi a primeira. Depois a Cremilda gravou. Tá bom. Ela cantou sim. Mas ele falou que foi ela que fez a música. Só pra fazer uma defesa pro animal do Tadeu, como ele é citado. Nossa senhora, que deitada no Tadeu. Ela fala o seguinte: quem foi na conversa dele geralmente se perdeu. Brasil. Quer dizer, então ele tem um bom papo. Tem uma lábia, não é uma lábia. Ganhou na conversa. Sim, sim. É lábia, e depois lábia. Não estabeleceu um relacionamento, correto? Entendi, não. Entendi. Mas o Tadeu não é uma pessoa, sabe? Não, né? Não, ele é só um conquistador barato, sim. Diria. Tá? Você, um romântico. E só pra ilustrar aqui a nossa conversa, a Cremilda, além de gravar essa música que chama Prenda o Tadeu, ela gravou também Forró Cheiroso. Ah, tem umas coisas. Sim. Talco no salão? Acho que é talco no salão. Seu Tuzinho, seu Tuzinho. É. E talco no salão. Talco no salão. Fio cheiroso. Ah, e tem coitadinha da Tonheta. Tem. Talco. Ah, mas antes, a gente aí, pra essa pérola do cancioneiro, hoje nós estamos mostrando pra nova geração aquilo que de fato é a música popular brasileira. Seu Tuzinho. Seu Tuzinho. É isso, Domênico. Seu Tuzinho. Meu? Seu. Mas isso aí não é. Não é, Ale? Tuzão, não é o seu Tuzinho? Não, se ele peidar num saco de confete é carnaval o ano inteiro, né? Eu tô querendo seu Tuzinho. Você tem que dar pra mim. Olha. Oh, vai. Eu tô querendo seu Tuzinho. Vai, vai. Eu tô querendo seu Tuzinho. Vai, Marcinho. Você tem que dar pra mim. Oi. Tem que tocar do ontem essa música. Depois chegou seu nome. Oi. Ela chama de Nanota. É a lista de convidados. Depois chegou seu José. E ela chama de Zezinho. Quando seu Arthur chegou, a menina falou: eu quero é seu Tuzinho. Que é isso? Vocês estão loucos, mano. Eu acho que é seu Tuzinho. Vocês estão perdendo a noção, né? Seu Tuzinho, você tem que dar pra mim. Oi! Aí eu vou discordar da poeta. Eu vou discordar da poeta. Todo mundo sabe que o Tuzinho não se pega, se conquista, né? Tuzinho. Tuzinho se conquista, não, não é assim? Tuzinho é. É o Arthur pequeno, Tuzinho. Mas, Arthurzinho, você pediu, entendeu? Eu te empresto. Todo mundo querendo o seu Tuzinho. E aí é pro Walter ela, porque ela falou do Pedro, do Pedroca, do Norberto, do Nonoca, do José e do Zezinho. Quer dizer, o Mota não foi convidado nem pra dar o Tuzinho. Olha aí, olha aí. É hora de falar com os apaixonados por velocidade e adrenalina. Você, ouvinte do Estádio 97, gosta de velocidade e adrenalina? Neste sábado tem a estreia da temporada 2018 da Stock Car no Autódromo de Interlagos. Atenção, estreia da Stock Car neste sábado em Interlagos. E a Hero Motorsport, equipe em que o Lucas de Grassi estreará na categoria, junto com o Estádio 97, vão te dar um super prêmio. Olha aí, um prêmio muito legal aí, presente aí da Hero Motorsport e também do Lucas de Graça e do Estádio 97. Vamos lá, como que é o negócio? Você vai entrar aqui no nosso Facebook do Estádio 97, da Energia 97. Vai lá na página da Energia 97 FM. Lá vai ter o post do concurso cultural Dupla Dinâmica Hero Motorsport, beleza? Okay. Guardou aí? Então vai lá, tá fixado lá na nossa página da Energia 97, tá? Depois você vai votar no site Hero Push, nos pilotos Lucas de Grassi e Bruno Batista. Repetindo, Lucas de Grassi e Bruno Batista. O link pra votação está no post. Aí é só tirar um print dos seus votos e mandar nos comentários lá no post. Pronto! Você vai concorrer a uma camiseta e um boné da equipe Hero e ainda um par de ingressos para assistir a estreia da Stock Car neste sábado. Caraca! É moleza. Acelere agora, vai lá no nosso facebook.com/energia97fm e vote no Hero Push dos pilotos Lucas de Grassi e Bruno Batista. Imagine você em um acompanhante neste sábado na Stock Car. Legal demais. Então, você que curte o nosso Face, vai lá no nosso Face, entra nesse Push aí, tá bom? Vota, participa e você vai concorrer a ingressos para assistir a Stock Car a partir desse sábado, estreia da Stock Car neste sábado, tá bom? Parabéns aí, um abraço a todos da FS Entertainment. E o Lucas é bom, o Lucas é bom porque não cobra cachê, né? É de graça, né? Ah, boa. Não, peraí. Nossa. Ô, puxador! Trocadilho! Bota! Aê! Boa, Agora foi em dueto. Foi, dueto. Frank Sinatra e Fred Astaire. Que faz tempo que eu não vi um 10 de puxador, hein, cara? É. Puxa saco. Faz uns 10. Puxa saco, que grama dá em qualquer lugar, né? Ah, meu Deus do céu. Tem fiapinha de no dentro? É, tô. Bela avaliação, né? Bola. O Everson chinesa, Dantas Lima tá falando aqui. Ô, mano, o Gabriel tá suspenso, seu animal. Ai, ai, ai, mano. Pedrada no mano. Ah, não, animal não. Quem... Não, mas, ô, Jeg, eu falei que alguns jogadores do Corinthians vão estar sendo poupados. Era o caso do René Júnior e era o caso do Romero. Ah, uma gentileza. Eu citei as três alterações aí que o Carilli vão fazer. Que o Corinthians vai fazer, né, pra falar a verdade. Porque ele tá poupando alguns jogadores aí por desgaste. Outros aí por, no caso aí, o próprio Gabriel, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mas eu não me recordo ter dito que o Gabriel tava fora por desgaste. O Ralf não tinha sentido ontem, mano? Onde? Ah, Motinha, o Ralf ele tá voltando agora, né, cara, a atuar. O próprio Carilli, semana passada, tinha dito que tinha um certo receio de colocar o Ralf pra jogar já tão imediatamente. Vai quebrar, porque né? Porque é um cara que pode aí, já tem uma certa idade, é um cara que... Pode sim, mais cedo ou mais tarde aí ter uma lesão, se não tiver um cuidado aí com a parte muscular. Então, estavam tendo um pouco mais de cautela. Mas agora o departamento médico aí, os fisiologistas do Corinthians, o preparador liberaram. Físico, também já devem estar dando o aval para que ele entre em campo. Você acredita que ele vai ser aquele Ralf, mano? Ah, difícil, né, Motinha? O jogador depois dos 30, mano, é igual ao cachorro. Um ano equivale a 7, tá ligado? Mas é verdade, velho. É verdade, mas é verdade, ué. A idade canina não é assim? Se o cachorro tem 2 anos... É como se ele tivesse 5. 14. Dizem, né? Mas o cara não aguenta 7 correr, anos. Né? O cara não então, aguenta, mas é que tá. Ô Domênico, sim. A musculatura do jogador de futebol, lá com 33, 34, é igual quando você compra aquelas cuecas com elástico aparente, sabe? Ah. É, você usa ela 2 meses, você já estica assim, laciou. É uma beleza. Bom. Não, tá uma beleza. Ah. No quarto mês... O elástico já vai estar meio assim, sabe? Como se fosse uma minhoca no sol. Esgarçado. Todo meio torto, esgarça, assim. No sexto mês, irmão, só serve pra pano de prato, velho. Já não dá mais. Não, com cueca, pano de prato não, né, mano? Pano de chão. Como não? Tem que aproveitar, vai jogar fora. O mundo tem que ser autossustentável. Pra limpar eita, assim, pera aí. A sua cueca, Mota, ela serve como pano de chão. O tamanho da traseira, mano. Nossa senhora! Nossa, que deitada! Vai lá, Ale, dá uma olhada. Pera aí, eu vou mostrar pro Ale, eu quero que ele fale pra você. Ale, dá uma olhada. Ah, você aí, vai olhar mesmo, Ale? Isso aí é uma não, Rita Cadillac que deu errado. É porra, é essa? Ali, ali. Nossa, aí mostrou qual é a sombra. Nunca mais eu vou ter uma ereção na vida. Que é isso? Que coisa nojenta. Estádio 97 da Energia 97 tem um oferecimento do Buscapé, Dodô. Daqui a pouco tem uma surpresa aí pros palmeirenses. Opa! Olha só, meus amigos, está chegando o Dia do Consumidor Brasil. Sim. Dia 14 de março, você vai aproveitar RG, até 50% de desconto em milhares de produtos, hein? Ô, louco. E para descobrir as melhores ofertas da internet, já sabe, né? Vai direto no Buscapé, tá bom? Sim. É só acessar buscapé.com.br, compare preços entre milhares de lojas e encontre os melhores descontos. E além disso, tem a função histórico de preços, onde você pode ter certeza de que a oferta vale a pena, hein? Fique ligado, hein? É só dia 14 de março. Já tá chegando, hein? Acesse agora mesmo buscapé.com.br e dá um busca, hein? Compare e economize. Faz assim, ó. Dá um busca, dá um busca. Busca. Legal, esse é o Estádio 97. Temos aqui cornetadas. Vamos lá, corneteiros. Corneteiros do Estádio 97. Você bebe o dia inteiro e da piscina sai chumbado. Resort do estádio no futebol da canelada e só xinga a mãe do árbitro. Resort do estádio. Ressuscita o RG e nem é dia de finado. Resort do estádio. E por essa música linda eu quero ser convidado. Pro resort do estádio. Valeu, galera. Gilson do Ipiranga, abraço. Vai, valeu, Gilson. Parabéns, Gilson. Cara é bom, hein? Que isso? Vou te falar, parabéns. É boa. Mas a música, a criação. É boa, não é, Domênico? Não foi nem paródia, Dudu. O cara criou. Olha só, a criação da música é muito boa. O que você achou, Domênico? Não, a criação da música do rapaz foi boa. Só errou na hora da que ficou você. Ali ele errou. Crise, mas não. O resto é tudo muito mas bom. Dá pra aproveitar. Pera aí, a parte que ele falou de você é ruim. Vamos ouvir de novo pra ver se realmente eu não concordo. Vamos lá. Você bebe o dia inteiro e da piscina sai chumbado. Resort do estádio no futebol da canelada e só xinga a mãe do árbitro. Tudo certo. Resort do estádio. Ressuscita o RG e nem é dia de finado. Resort do estádio. Por essa música agora linda eu quero ser convidado. Aí, resort do estádio. Incrível que pareça. Valeu, galera. Gilson do Ipiranga, abraço. Ah, boa, vai, Gilson. O bairro dele. Todos é os dias alguém tem o direito de convidar alguém para ir pro resort. Hoje é o RG. É. Aí, ó. E aí, RG? Ô, Bunda Branca, você gostou disso aí? Eu amei isso aí. Sensacional. Eu adorei isso aí. Se o RG fosse um cara de paz, é, convidava você, o cara, você que tem que convidar ele, você que vai dar o aval. Vai ou não vai? Vou afogar ele na piscina. Ah, ah, ódio no coração. O Gilson, a gente tem o seu telefone aqui pela mensagem do WhatsApp, a produção vai pegar. Você ganhou uma camiseta, estádio 97 Tente Beat. Ainda vai dar prêmio pro cara? Você é louco. Eu não sou louco. Eu sou grato. Eu sou grato pela música. É, e ganhou também um boné estádio 97 Vista Aérea. Boa. Do meu amigo paraguaio, Roberto Toca. Roberto Boa, Toca. Boa, RG. Se ele não fosse louco, a gente não tava aqui. E ó, já aproveitando a música, né? Então, lembrando, o resort do estádio vem aí de 18 a 20 de maio. Faça hoje mesmo sua reserva. Lembrando, esse ano, algumas novidades. Primeiro, o resort vai ser no Vale Suíço, um novo resort. Um lugar maravilhoso, são uma mata, tem um lago sensacional. Aquele lago é um charme, cara. Muito bonito. Aquele largo cheio de bangalôs em volta, pedalinhos. Vai ter corrida de pedalinhos do estádio, hein? Pô, depois demais, nós vamos fazer. Né? É, nós vamos fazer a corrida de pedalinho. Vai. Mano, né? Eu tô treinando. Eu já sorteei aqui as equipes, são dois por pedalinho. Eu tô treinando. Né? Que equipe, na equipe número um vai estar o Vieira e Chefe Benedetti. Ah, não, mas não. É o Transatlântico! É o pedalinho. Ah, Titanic, né? Corrida de pedalinho ou de lancha? É Titanic, né? A equipe número dois é a equipe Pelicano. Não, é equipe. Equipe Garça. Equipe Garça. Equipe Garça, é os irmãos aí, Mano e Marcos. Ah, então vamos ganhar. Então é equipe em ponto. E o Mano e o Marcão que disputaram pra ser Miss Garça. Né? Quem vai Mano, no pedal do Mano vai estar tá aquele adesivo, senta e pedala, Mano. É. Quem vai pedalar por quem? Um pedala pro outro. Com essas perninhas finas aí não dá. A gente ganha, chefe, nem... o cara não consegue nem pedalar. Diga, Mano. E eu nem ouvi o Domênico Gatto aloprar o Ale, mano, que a Juve passou pelo Tottenham. Ah, fiquei sabendo agora, acabou? Ai. Ô, trouxa. Já tem uns 10 chupa minutos. Chupa aí o Mané. Já. O Ale ficou quietinho? Chupa, seu Mané. Trouxa. Nossa, 1-0. É, nosso Gatto. O quê? Nosso Gatto. Porque o Ale é 25% Juve. O caramba. Ele é 25% Milan, 25%. Você é Tottenham agora. Nossa, Juve. Não. Agora, a próxima dupla vai ser Domênico e RG. Nossa, assim é Domênico. É, no pedalinho. Pedalinho, vai ter corrida no estádio. Corrida de pedalinho. Tá acompanhando de pedalinho, o programa. Aí não vai ter pra nós. Ah, vai ser que, esse pedalinho deles vai ser que nem carro de noivo e noiva. Que sai arrastando lata, eles vão arrastando lata na água. Né? Vamos. A gente vai arrastar outra coisa. Aí a outra vai ser Alê e Sombra. Alê e Sombra! Já ganhou! Agora, quem vai com o Mota no pedalinho? Não, mas esse eu vou ser o que vai dar bandeirada, trouxa. Não, sabe aquela poita? Não, aqui vai ter uma poita no meio do lago. É. Que é onde você vai com o pedalinho e faz a curva em volta. Ó, a poita aqui, ó. Vai ter uma poita. Que isso, juiz? Ai, pesada. Desculpa você que é gordinho, viu? Você é um ouvinte lá fora. Seu louco. A gente não gosta de zoar gordo aqui. É isso aí. Onde tá sentado? Você não zoa os gordos. É isso aí. Bom, mas é o resort de estádio e novo resort Vale Suíço, um lugar maravilhoso. Agora com inclusive de bebidas das 11 da manhã às 2 da tarde, tá? Você vai ter bebidas servidas pra você como água, suco, cervejas nacionais, refrigerantes, caipirinhas e caipiroscas, tudo incluído no pacote já. Das 10 da manhã às 11 da noite, você não vai pagar nada mais por isso. Vai ser sensacional. Também, olha, esse ano vai ter futevôlei, vai ter o professor da Replay Sports dando aula, vai ter jogo exibição, vai ter beach vôlei para as meninas, tá? Ligue agora lá no Autos Travel, 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você pode ligar agora, ligue agora. Tem gente ligue lá, agora. Né? Tá? Tem gente pra atender você, tem um plantão lá. Tinoco é o Tinoco e suas sete anãs estão lá aguardando sua ligação. 28. O Tinoco. Tinoco e suas gatas. Tinoco, Ele só contrata com menos de 1,50. De pessoas altas, né? Não sei porque ele não é muito alto. Ele não gosta. Não, mulher alta é complicado. Então, 28964665. Você pode ligar agora também pelo WhatsApp, você tem informações. 96 3297-7659. Boa. 96-329-7659. Apoio de Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. E o Vitor Luiz Baroni. Já não gostei, puta preconceito, só porque eu sou baixo. Falou que vai ter almofadinha. Já não achei legal isso. Acho absurdo. O que ele falou? Infelizmente o Sombra não vai poder ir no pedalinho porque ele não tem altura mínima. Sombra, se precisar, eu ponho você no meu colo. Ele tá dizendo que sim, ó. Só com a mãozinha por baixo do mano, mano, engraçado que ontem o Ale tava Ale, quietinho. Dizer, ele não teve coragem de falar isso pra Márcio Imperator, mas ele falou pro Sombra. O Ale ele fala, né? Olha, é brincadeira, seu Ale. Pro... Vai brincar com São o Sombra no Paulinho. Pro ouvinte que vai no resort com a gente. Aliás, vou dar uma deitada no chefe lá no futevôlei. Vamos ver. No futebol, no mano, enfim. No dominó. Ele joga futebol, hein, o chefe? Joga, joga futebol. Tá deitado no... Ele é a bola, né? Tá segurado aí. Tá de brincadeira. Ele é a bola, né? Vai deitar no chefe, meu amigo. Você tá de brincadeira, né? Comigo, é um puff, praticamente. É. Nossa. Vou deitar no RG no dominó e tal. E vai, sim, ter a brincadeira com o Mota do Gato Mia. Como? Gato Mia. Como que é o Gato Mia? Gato Mia fica tudo escuro. Tudo escuro? Isso, tudo escuridão total. Certo. A gente joga o Mota na floresta. Isso. E depois sai pra caçar, ele tem que falar... Caçar! Pra caçar. Aí tem que miar pra gente achar ele. A miadinha... Dá um miau aí pra gente sentir. Só que é isso? Vai, Mota. Ai. E aí você atira. Vai atrás do miado. Vai atrás do viado mesmo. Ai, meu Deus do céu, meu. Samba, viu? Mas o gato não mia? Não. Gato mia. Qual é o melhor miado? É do moto ou do gato? Faz aí, o Domênico. Vai, Dudu. Qual o meu? Tem miado, não sei. Ah, mas você não é o Domênico gato, miado? E aí, Domênico? Gato? É. Sabe que eu fiz um curso em Boston, nos Estados Unidos? Boston. Massachusetts. De animais. Miação. Não, não é miação. Animais. Faça chupet. Qualquer tipo de animal e inseto que existe na face da terra. Tudo. Por exemplo, assim, ó. Faz qualquer porcaria. Muriçoca. Muriçoca. Tá de brincadeira, velho. Girafa. Ah, não. Girafa não existe. Existe girafa. Faz. Como girafa não existe? Ela fica mastigando que nem você tava mastigando não, barulho chiclete. Barulho de girafa não existe. Girafa faz barulho, né? É só você dar um fio terra. Mais a boca, né? Você dá um fio terra no Dodô, você vai ver como ele estica o pescoço. Vou falar quem que eu vou fazer. Mas não é que eu passo a mão no rabinho. Mas cadê o miau? Cadê o miau? Miau, então um gato. Depende do gato. Porque um gato. Aí é que tá. O angorá. Ah, o angorá é um miado diferente. Vai. O angorá é assim, ó. Nossa. É o gato da velha. Entendeu? É o gato da velha. Esse é o angorá. O satanás. Aí, satanás. É o gato, do Chaves. Não, o gato do Chaves. Não. É você, a bruxa satanás. O gato é gato vira-lata, né? Ah, gato então vai. Ah, isso é velho. Isso é mais bravo. Ele vive na rua, ele fica mais bravo. Entendeu, Ilha? Então tem uma espécie diferente. O gato do piu-piu e o frajola. Vocês estão querendo e o gato de armazém. Começa a pagar aí, põe dinheiro aí, porque a gente e o gato de armazém, Domênico. Eu vi o gatinho, eu vi. O Domênico fez vários cursos. O Domênico, curso. Inclusive, você até escreveu livros já, né, Domênico? Escreveu livro, é verdade. Por exemplo, assim, a frase é um elefante branco. Aí é que tá. Isso é uma origem dessa frase. Vocês não sabem, eu vou explicar pra você. Você que tá no teu trans agora, ó. Você já ouviu muito falar sobre muito, isso? Muito. Quase isso aqui é um elefante branco, não é verdade? Sim. Não se origem fala desta frase vem de um costume do antigo reino de Sião, situado lá na atual Tailândia, seu meu querido amigo Alê. Olá, meu só. Olá. Que considera, olha só, consiste no gesto do rei de dar um elefante branco para os cortesãos que caíam em desgraça. Sendo um animal sagrado, lá é sagrado, não podia ser... Você não pode matar... Posto, não, você não podia colocar, por exemplo, o elefante para trabalhar, tá. Porque ele é sagrado lá, né? E como presente do próprio reino, podia ser também vendido. E matá-lo, então, meu amigo, pensar. Você tinha que ficar com aquela coisa lá. E é verdade, e não podendo também ser recusado o presente, entendeu? Aí você tinha que agraciar o elefantinho, alimentá-lo, acomodá-lo, entendeu? Viver com luxo. A gente alimenta ele. Sem nada obter de todos esses cuidados e despesas. E aí é que vem da frase é um elefante branco. Por isso que você tem um elefante, é raro. É aquele presente que você ganha. É. Você não... é um elefante. Depois eu explico você mais guardar. Frases como essa. Obrigado, sensacional, Domênico, isso aí, muito bacana. Ah, Domênico, maravilhoso. Não, não, eu só ia pra encerrar, pra você, pedir pra você imitar, porque muita gente não conhece. Elefante? Não, não, não, muita gente não sabe. Como que é o gato abissínio? Como que ele sabe que esse gato tem uma orelha um pouco maior, né? Esse gato é um pouco maior. Como que é o miado do gato abissínio? Esse gato, você vê que tem gatos diferentes. Por exemplo, esse azul que você teve, azul russo, tem um gato azul. Tem um gato, russo. Tem um russo, é verdade. Ele enxerga. Já tô chegando mais de perto. Gato. É de perto não enxerga mais. Eu tenho que tirar o óculos. Quase, que fase. Não, eu tô tirando o óculos. É que tá. Você tira o óculos, é que tá bom o negócio. Agora, esse gato aí, RG, que você falou aí, o miado dele é uma coisa espetacular. Ele é mudo, né? Não, é um gato que ele só mia quando ele está, quando ele vai pegar a gata, no cio. Ele só vai dar miado. Ele quer dar traulitada. Aí ele chega assim e vai... Nossa, arrepiei. Nossa, tem um gato que você não consegue imitar. Esse gato só faz isso, RG, só nesse momento. Entendeu? Entendi. Tem um gato que você não consegue imitar. Qual gato? Com aquele gato que jogou a Copa São Paulo do Paulista de Jundiaí. Aí é coisa com Mota. Ó, tem Mota mais cornetadas aqui. Vai. Você foi quase um miado. Ele adora uma linguiça. Que é isso? Marcão é mãe de Sela. Oi! Adora falar de uma naba. Oi, a minha música. Vamos sorrir e cantar. Oi, vamos lá. Mãe de Sela. Ei! Mãe de Sela. Oi! Esse Marcão é a mãe de Sela. Oi! Mãe de Sela. É o Doug da Vila Ligueiro. Ó, Vila Ligueiro. Boa, Doug. Da minha região aí. Será que alguém chama Doug? Caramba, hein, Marcão? Que deitado, hein? Ah, já que ele gosta tanto do Silvio Santos, vou mostrar pra ele um milhão aqui, ó. Nossa, só o ele fez assim, Domênico. Mãe de Sela. Oi! Mãe de Sela. Oi, Silvio. Silvio. Mãe de Sela. Oi! Ah, é. Dá um milhão pra mais uma cornetada. Vai lá, gato corneta. Boa noite a todos do Estádio 97. Aqui quem fala é o Ricardo, corintiano de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Quem que passou mais vergonha? O Corinthians contra o Tolima? O Palmeiras contra o Asa de Arapiraca? O São Paulo contra o Defensa e Justiça? Ou ontem o Marcão contra a Márcia Imperator? Mas essa pergunta... Márcia Imperator. Ah, fácil. Meu irmão contra a Márcia. Goleada, foi 12 a quanto? Foi 14. Vamos mais conta. Posso falar? 3 a 3. Eu tô esperando uma mensagem da Márcia aqui nas vésperas do resort. Fala assim: e aí, aquele convite ainda tá de pé? Tô esperando. Ela manda, Marcão. Você acha? Certeza, velho. Ô, mano, você acha que ele passou muita vergonha ontem? E o pior, Motinha, é que se numa dessa ela fala: então tá bom, vou te dar uma chance, é pior ainda. É aquele cara que não sabe andar e fala: quero fazer um teste no Barcelona. Ó. O Jefferson, mais ou menos essa proporção. O Jefferson Luiz de Brito, em relação aos gatos, aquele fala: e aí, Dodô, vai passar sem vergonha no débito ou no crédito? Ah, o rapaz não sabe, o rapaz não conhece. Não tem a cultura que eu tive de poder fazer um curso em Boston. Massachusetts. Não, o Domênico, talvez na mesma faculdade do Mota, que ele estudou em Massachusetts. A dele é outra. A do Mota é essa aí, minha é de Boston. Eu faço faculdade sobre isso. Quem quiser, um doutorado em Boston. Tem um ouvinte que nos manda mensagens sempre mensagens belíssimas. O Optimus Prime. Transformer. O Ale com a Márcia Imperator é igual a bola com o Romero. Um corre do outro. Nossa, que deitada. Que deitada. É, onde você deu uma fugida. Optimus Prime, hein? Você tava mais escondido que o Neymar no jogo. Não, não é isso, não. É que eu admiro realmente a obra dela. A obra total. Total. Mas ao vivo você tremeu. Não, não tremi, eu fiz. Ficou até... nervoso? Não, um pouco, eu fiz até algumas piadas. Ficou triste. Fiz até algumas piadelas, falei do chocolate. Piadelas. Olha, tem aqui o Evandro Felice. Parabéns pro Marcão, se retratando depois de falar uma bobagem. É o mínimo, o Dodô, né? Poderia se inspirar e se retratar depois de falar que o Palmeiras tem Mundial. Ah, não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, velho, aí não. Mas é que tá a diferença, ô trouxa. E um falou bobagem, o outro falou a coisa que eu ensino a coisa certa. Tá certo, Domênico. Fecha aí. É só você. E outra? Amigo, se você não tem alguma dúvida, vai lá no Google. É isso aí. E vê se eu tô errado, trouxa. O mesmo Evandro Felice. Mané. Acho que ele gosta do domínio. Adora. Ele gostaria de saber se a Suvinil está dando algum prêmio pros ouvintes. Ele gostaria de ganhar uma lata de tinta pra dar umas pintadas no Dodô. Ai. Ele gosta. Não precisa nem ganhar, viu? Ele é safado. Vou falar já o que eu vou dar pra ele. Safado, também. Você já se achou em algum momento da vida um cara safado? Eu sempre fui um cara muito íntegro. Íntegro. Muito sim. Íntegro. Mas safadeza isso. Não tem a ver. Não. Safadeza no sentido da brincadeira sexual. Não tem a ver com integridade. Ah, mas eu sempre fui um cara tranquilo. Vamos dizer assim. Tranquilo. Entendi. Significa tranquilo. Sempre fui o porco da paz. Porco da paz. Mais uma mensagem, mais uma cornetada. Gato corneta. SG e Palmeiras é igual criança rica em escola pública. Tem a melhor lancheira, tem o melhor tênis, tem a melhor roupa, leva dinheiro pra gastar na cantina, mas vive apanhando. Ai. Ué, por quê? Pega o retrospecto então, ô trouxa. Você não falou teu time? Qual é o teu time, mané? Vê quantos jogos vocês fizeram no ano e quantos. Fala só um minuto. Quantos jogos vocês fizeram e quantas vitórias vocês têm? Vê se tem mais que nós, ô mané. Aliás, não só isso. Vê se leva mais torcedor em campo. Porque hoje saiu a matéria que o Palmeiras é o que mais levou time em campo. Aí os torcedores, o manézão. Trouxa. Aí, ô mané. O Silvio Ribeiro Bento. Ó. Oh. É daqui. Dodô, suas imitações são sensacionais. Obrigado. Por favor, imite o gato Tico. Lembra que o Tico comia direto? Não, isso não. Não, Dodô. É um absurdo isso. Tico comia era uma música. É, Tico comia na sala, Tico comia não sei o quê. Será que tem aqui? Eu não sei quem é. Tico? Tem. Não lembro quem cantava. Será que o Tiririca cantava? Não, é do Tiririca, mano. Não. É bem antes, é bem antes. Não, é da Clevilda. Não, Maria Alcina. É um cara. O Tico é o Genival Lacerda. Não lembro agora. Genival Lacerda. Não é? Sim. É. Ó, te comia na sala, te comia no chão, te comia na cozinha, te comia no fogão. E no salão também, né? No salão, onde quiser, né, na verdade. O Tico comia mais sempre. Todo mundo. O gato Tico de Genival Lacerda. Aí, ó. É sempre forró, irmão. É. Não, mas os caras são muito criativos, né? Muito. Demais. Muito bem, esse é o estádio 97 da Energia 97. Ih, a bateria riou. Você tá com a tua bateria. Você anda naquelas assim, tipo assim, pede pros colegas de trabalho empurrarem o seu carro na garagem. Rapaz, o Vieira tem um recado bom pra você, mas é bom mesmo, hein? Boa, agora eu vou falar. Essa propaganda ferrou o Vieira, né, Sombrado? Por quê, ô, mano? Porque quando arreava a bateria de alguém, ele era louco pra ir lá oferecer a chupeta. Não. Ô, mano, não mexa, não. Esse trouxa! Ô, mano, não mexa, gente. Não, mas não é, mano. Acontece. Você nunca ofereceu pra ninguém pra ajudar o próximo. Eu vou ali na direto. Rua lá, porque toda hora arranha uma bateria lá. É, o carro voador do Ale. Mas fala da bateria zero quilômetro, Vieira. Fala aí. Tá, eu vou falar agora sobre as baterias zero quilômetro, mano. Uma distribuidora de baterias especializada onde você encontra só as melhores marcas. Tanto no varejo como no atacado. Precisa de bateria para carro? Sim! Tem! Sim. Caminhão? Sim! Tem! Moto? Sim. Também tem! Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal! Você pode ligar para eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver. Corre, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem seu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. É isso aí. Temos mais prêmios também, além das baterias zero quilômetro, dos prêmios da rede de lojas bateria zero quilômetro. Nós também temos aqui, dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Falando, 14 de março é o dia do consumidor no Buscapé, acesse já. você ganha uma caneca do Buscapé. E dizendo Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, você concorrerá na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. Amanhã é o Dia das Mulheres, não é? Dia Internacional da Mulher. Amanhã é só mulheres participando do estádio, hein? Amanhã é só mulheres. E amanhã, então, nem venho, nem o Domênico, o RG tá de folga. Vem quem? O chefe, o Vieira e o Mota. E o Mota, a Motinha. É. Né? Eu também não vou vir, não. Eu só venho. O chefe e o Mota. Eu venho. Mas só as mulheres fazendo estádio. Amanhã, vem, né? Só elas. É. Né? Vamos pro telefone. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes. Você quer falar alguma coisa? Não é o intuito do programa, mas eu queria dar uma informação de futebol rapidinho. Ah, boa! Vinheta de informação, ó. Não é o intuito do futebol. A informação é que saiu a escalação oficial do Santos e o Vecchio vai jogar e o Vitor Bueno não. Pô, você tá de sacanagem. Isso é bom ou ruim, RG? É claro que é ruim. E uma outra informação que eu acho boa... Mas tá poupando o Vitor Bueno, é isso? Não, tá no banco mesmo e não sei o que tá fazendo. E a informação agora, essa é quentíssima, Vitor Ferraz tá renovando o contrato mais 3 anos. Ah, legal. Acho que tem que ficar, cara. Tem que ter dois caras bons, não adianta querer... Tirar ele e ficar só com um e sem reserva. Tem dois caras bons. O cara jogou bola pra caramba. Uma semana que não jogou, já não presta mais. Eu sou a favor dele renovar também. Bom, eu também. Vamos lá, agora é hora do momento sem parar. Foram aí informações do Santos. Boa, chefe. É isso aí. Vamos lá, ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô! Abaixa o volume. Por favor, abaixa o volume. Alô? Quem fala? Roberto. Opa, abaixa o volume. Mais o volume, tá? Muito alto aí. Ao redor. Desligou? Roberto? Alô? Abaixa o volume, tá alto. Abaixei, Roberto. Roberto Leandro da Silva. E quantos anos, hein, Roberto? 3.6. Ah, RG, 3.6 hoje. Que foi, Dodô? 3.6 hoje. Não vou responder porque eu tô leandro uma matéria aqui. Ah, mas é sensacional. Foi demais. O Ale me indicou. 9.7. Que porra é essa, amigo? Que aleluia. Você tá louco. E pior que você tem hoje? 9.7, né? Pô, essa matéria que você me indicou. Tá certo, meu velho. E qual que é o bairro? Eu sou daqui do Jardim São Luís. Santo Amado. Tá certo. E o time? Aí eu torço pro todo poderoso Timão, né? Ah, Coringão, mano, Coringão. Ô, cara, além daqui do a pouco mais, tem Corinthians e Mirassol, hein? Ô, mano. Além do mais, é o seguinte, eu sou um ouvinte, só que eu sou um ouvinte qualquer não, viu? Sou um ouvinte muito conhecido pelo estádio. Ah, é? É muito conhecido, vocês vão lembrar agora. Eu sou o único cara que fez o Dodô passar um vexame histórico no estádio. Como assim? Lembre nos disso? Quando eu coloquei a faixa de campeão da Libertadores nele. Ah, foi você? Foi você que pôs a faixa no domínio. Foi eu. E eu só resolvi, eu só quis ligar agora só exatamente por um motivo. Eu só vou ligar no estádio por motivos assim, quando eu tenho certeza. Porque futebol a gente tem que ter certeza do que fala, né? Então... O ano passado eu não quis ligar, porque o Palmeiras já sabia que não ia dar em nada. Só que nesse ano o Palmeiras tá acreditando que vai achar alguma coisa. E esse ano vai ser um ano que a Libertadores nem um sonho pro Palmeiras. Que isso? Nem um sonho. E eu tô ligando. Você é a mãe de Ná agora. Não, pera um pouquinho. Eu tô ligando por um outro motivo. Pra reforçar, Dodô, eu só queria te ligar pra reforçar. Essa aposta de agora, como o Palmeiras está em evidência, como vocês acham que estão, eu queria reforçar a aposta para você tentar colocar a faixa em mim. O que você acha? Nossa senhora. Já desafiou. É uma forma de você reverter aquele vídeo que tá rolando aí. Vai para cima, Domingo. Então, velho, se o Palmeiras for campeão, pera um pouquinho, é campeão da Libertadores do Palmeiras, e mais 10 cestinhas básicas ainda. Vamos relembrar aqui a coisa. Vamos lá. Eu nem lembro do ouvinte, na verdade, eu nem lembro dele de fato. Né? Só um minuto, amigão. Segura a onda aí. Segura a onda aí. Eu nem lembro desse cara. Ele ligou um dia, ele disse que apostou comigo. Ele disse que homem. Não, ele disse que apostou. Aí ficou aquele papo e ninguém provou que ele apostou domingo. Ninguém mostrou gravação. O bar aí não mostrou nada. Mas pra não passar o negócio como se eu fosse um cara... Porque eu sou um cara... Muito bacana, vocês perceberam isso, porque eu sentei o hino do Corinthians. Mas isso é Dodô, mas isso é inegável. Aí o que eu fiz? Isso é inegável. Eu coloquei a faixa, porque se ele falou, eu vou acreditar no cara, entendeu? Mas não teve nenhuma gravação de que a gente apostou. Essa foi a verdade. E aí teve, o Bar colocou. Como eu sou um cara que eu não pra mim, futebol é uma grande brincadeira. Verdade, eu acabei, é verdade. Eu deixei ele pôr a faixa em mim. Então, entretenimento. Mas se teve ou não teve... Vamos relembrar foi esse pela momento. Palavra, vamos relembrar? Palavra do cara. Vamos bora, relembrar desse momento. Do cara. Bora. Durval vou ligar na final da Libertadores, com esse campeão, vou fazer questão de levar a faixa de presente pro Dodô. Hein? Não, mas a questão é a seguinte, velho. A zaga do Corinthians hoje é uma zaga muito mais sólida do que a do Santos. Só um minuto. Como é que é o negócio aí que ele falou? O que você falou? Repita, Roberto. Que o esse ano, Libertadores, eu tô mais que confiante, eu tenho certeza. Esse ano, pode gravar esse dia de hoje aqui, ó. Coringão campeão da Libertadores. E eu levando a faixa de campeão aí, ó, pra dar de presente pro meu grande amigo Domingo. Se isso acontecer, chega primeiro. Você tem uma ideia que isso não vai acontecer? E eu sou um cara que eu sou de palavra. Se isso acontecer, eu visto essa porra dessa faixa aqui. Você tem uma ideia como não vai acontecer? Vai vestir mesmo. Toma, trouxa. Agora é o seguinte. Nossa, se não ganhar, você vai ter que vir aqui pra me zoar sua cara. Chega primeiro. E aí? Vai. Como é que foi? Esse é outra coisa. Esse é outro ano. Esse é outro ano. É outro ano. Outro ano. Não é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Cadê o nome dele? Ele não falou o nome. Não falou o nome. A edição me prejudicando. Me prejudicando mais uma vez. Sim, senhor. Produção. Produção de Brancas. Cadê, RG? Você ouviu o nome dele? Não, boa, boa. Como eu vou te provar que era ele? Como é que eu vou te provar? Ô, Roberto, você não acreditou que a gente tinha esse material aqui na mão, né? Eu, não, mas se vocês não tivessem, eu tenho gravado aqui até hoje. Não tem jeito. Mas olha só, você vê uma coisa. Pode ter certeza que eu tenho. Porque eu... Você vê como falar, Dolor, não, não, você vê como a gente, o Palmeiras, é o pedra no sapato. Ele podia estar falando do Guim, mas ele falou só do Palmeiras. Só de nós. Mas ele não, Ele só fala de nós. Ele não falou do Palmeiras. Ele só fala de nós. Peraí, ele não falou. Peraí, todo mundo. Calma lá. Ô, Sombra, não é que ele não falou de Corinthians. Ele ainda vai falar do Corinthians. E não é que ele só falou do Palmeiras. Ele falou de um fato tão marcante quanto o descobrimento do Brasil. Isso é verdade. O Domênico com a faixa do Corinthians, campeão da Libertadores. Não é qualquer coisa que ele lembrou. Vai te catar. Mas tanto é. Só tá falando de mim aí, mano. Tanto é, mano. Aposta com o Palmeiras. Para. Tanto é. Tanto é que todos os palmeirenses que eu conheço, os caras passam por mim e baixam a cabeça, cara. E baixa a cabeça? Porque você é o quê? Todos. É porque você... Respeito. Meu amigo, respeito. Você anda aí botando medo nos caras com aquele chapéuzinho, aquelas toucas, os caras acham que você é bandido, velho. Lógico que é baixa a cabeça. Dodô. Não acha que eu sou bandido, não. É só olhar... É quando o pessoal olha o vídeo, eles têm certeza que eu sou corintiano e não sou bandido. Só olhar o vídeo quando eu coloco a faixa bonita em você. Você vai ficar andando com o vídeo na rua? Para de falar bobagem. Ô, Dodô, agora é sério. Deixa eu falar. Bobagem, não, vamos reforçar essa aposta então. Ô, Dodô, para, velho. Vamos reforçar a aposta que o Palmeiras não é campeão da Libertadores? Não, eu aposto com os meus amigos integrantes da mesa. Você se arrependeu de apostar com 20? Não, Sombra, eu não gosto de apostar com 20, sabe por quê? Porque se não tivesse acontecido aquilo, ele não ia vir aqui. Aí tá vendo? Não. Dodô, pera um pouquinho. Certeza. Não. Se a gente mantiver ele aprisionado aqui na rádio até acabar a Libertadores. O que o cara falar não adianta, velho. Eu acredito nos meus amigos que pagam aposta. Dodô, da mesma forma que eu acredito na sua palavra, em tudo que você faz na rádio aí, você tem que acreditar na palavra do ouvinte também, entendeu? Não sou obrigado a acreditar em nada. Não sou obrigado a acreditar em ninguém. Não, obrigado a gente não é. Mas como? Mas pera um pouquinho. Levando em conta que você foi um cara honesto que pagou a aposta direitinho, eu também iria pagar. Como foi uma baita brincadeira bacana, eu acho que pra todo mundo. Tipo, aquele dia lá foi brincadeira, foi tudo, mas a atitude que foi o mais legal de tudo da coisa, entendeu? Claro. O título da Libertadores naquele ano era uma certeza que eu tinha. E acabei, é fato. Essa certeza que você não tem hoje, entendeu? Mas peraí, ninguém pode ter certeza. Ninguém tem, velho. Não tem, doutor, nem não tenho certeza. Tem. Nem você. Só um pouquinho. A mesma certeza que você tinha não, de em 2000. É não, a mesma não, certeza que você não, tinha não, em 2005. Não, Dodô. Dodô. Dodô. Eu não vou acreditar. O corintiano acredita na Libertadores desde quando tava tentando ganhar. Mas só um pouquinho. Ah, 2012 eu tenho. Mas eu não tô entendendo uma coisa. Por que ele não aposta que o Corinthians vai ser campeão em vez do Palmeiras? Não, deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. É muito mais fácil. Ô, Mota, pega um pouquinho aí que o São Paulo nem tá na Libertadores. Pega um pouquinho. Diga, chefe, diga. O Igor, é muito mais fácil você apostar. É Roberto. Roberto, obrigado, chefe. Vieira. Não falou que era não, Igor. Domenico, idiota. É muito mais fácil você apostar em 2012, na semifinal, que o time ia campeão, depois, apostar agora que foi uma rodada que o Palmeiras vai ser campeão. Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ele, né? Liga na semifinal, quando o Palmeiras estiver na semifinal e aposta. Ô, chefe. Aí sim, aí eu aposto. É. Beleza, chefe, gostei. Em primeiro lugar, o chefe, se informa melhor. Né? Peraí, chefe, se informa melhor. Que quando eu apostei com o Nodô, foi no começo da Libertadores. Não, foi no jogo Santos e Corinthians, pô. Pode pegar a data. Pega a data. Pega aí. A data que ele falou, essa data da aposta no ar. Não foi na semifinal, não. Pode pegar a aposta. Essa aposta foi no jogo do Santos e Corinthians. Tem aqui a data, gente. Pode pegar. A data da gravação tá aqui. É que o que está registrado aqui... Pode ser que seja depois? Pode ser que seja antes ou depois, porque é o registro do dia da gravação. Eu não sei dizer. Mas que dia que está aí? Não, aqui está 10 de julho de 2012. Não. Mas é o dia julho que é perto da final. Final. Então, não, não, o Santos é enfrentou o Corinthians. Foi na semifinal. Não, mas foi o dia. Eu, quando eu liguei pra apostar, foi no começo da Libertadores. Foi, tava no comecinho da Libertadores. Tava atrás de grupos ainda. Peraí, não, mas eu cito o Santos ali. É, e possivelmente já devia estar numa fase de mata-mata. Talvez não estivesse não. Tão mano, no final. Mano, você tem razão. Isso foi antes. É que esse registro que tá aqui é o dia que o Bar recortou. E salvou. Pra colocar no ar, justamente, quando o Domênico teve que pagar a aposta. Sim. Entendeu? Pra provar, pra provar que tinha sido feita a aposta. É isso, o ouvinte tem razão. Ele já foi recordado. Sim, total. Então, é só o chefe se informar um pouquinho melhor, viu, chefe? Tá muito mal informado. Então você prova que foi nessa data aí, que eu não acredito. Boa, gostei, chefe. Tem que provar. Mas tem gravação. Quem tem que provar alguma coisa no estádio é o Palmeiras, o Mundial. Eu muito provar, mal, hein, velho. Tá muito mal, hein. Não. Não precisa provar nada, não. É só você ler. Se sabe ler... Aí já tá, não precisa provar. Domênico. O título existiu. Não aposta, não. O título existiu. Não, você tá falando Domênico. Do Palmeiras ainda, vou continuar, é legal, tá certo, vai uma febre, isso vai ter que fazer mais, quer falar mais, legal, aqui, quer falar mais, o que você acha do Verdão? Não. Vamos lá. O você acha Domênico. Que não ganha, o que mais você acha? Vamos lá, continua. Então tá bom, eu só quis entrar nesse assunto tá em relação à aposta, mas tudo bem, você falou que não aposta mais com o ouvinte, tá feito então. Mano, vamos falar do Coringão, que é o que mais importa. Coringão. Ô irmão, hoje tem a reestreia do Ralf e tem a estreia também do Sid Clay. E aí, expectativa pra esse jogo aí? O Luca vai no lugar do Romero também, são os três desfalques do Corinthians. Ah, mano, eu acho que hoje é um jogo tranquilo pro Corinthians. Jogando na arena, fica um jogo mais tranquilo, entendeu? E o Coringão já, tipo, no Paulista agora, já conseguiu vencer nos clássicos, já pegou uma moral legal, entendeu? Eu acho que hoje é um jogo de 3-0, mais ou menos. Um jogo. Cara, você tá confiando no futebol Corinthians ter apresentado? O time do Corinthians, ele tava num momento ali que gerou uma certa dúvida na torcida, mas aí pegou o Palmeiras aí novamente. O Palmeiras foi o fiel da balança ano passado, quando o Corinthians conseguiu vencer naquele primeiro jogo do Paulista, que o Gabriel foi expulso injustamente, e dali em diante o Corinthians conseguiu se acertar. Esse ano não foi diferente, o Corinthians ele vinha de um momento aí de instabilidade, todo mundo, pô, agora vai pegar o Palmeiras, vamos ver como é que vai ser, novamente, guasca no porco. Será que o Corinthians agora vai engrenar de vez? Porque esses jogos do Campeonato Paulista não me preocupam. Mas eu me refiro talvez a Libertadores. Você pensando já em termos de Libertadores. Você acha que o Corinthians tem um time competitivo para poder buscar o título? Mano, eu acho assim, torcer, a gente brinca, fala um monte de coisa, mas acho que torcer tem que torcer com a consciência. Eu torço com a consciência. Eu acho que para Libertadores o Corinthians não tá com um time legal, não. Da Libertadores esse ano, eu não acredito, não. Vou ser muito sincero. Acho que Paulista e algumas contratações a mais pro brasileiro, ok, mas pra Libertadores eu acho que esse time não me passa essa confiança toda, não. Eu acho que aqui o clássico é uma coisa que entra aquela rivalidade, entra aquela coisa, que clássico não tem como você falar, ah, vai ganhar o Corinthians, vai ganhar o Palmeiras. Independente da fase do time, clássico é uma coisa que é incerta, entendeu? Mas pra Libertadores eu acho que o Corinthians precisa de muito mais reforços aí, que senão não consegue nada, não. E se você fosse diretor de futebol hoje do Corinthians e tivesse essa função, tivesse essa responsabilidade de contratar jogadores aí pra vestir a camisa do Coringão, quem que você acha que é viável hoje que a diretoria do Corinthians possa ir atrás? Então, mano, falando em contratação viável, a gente não sabe, né? Porque a diretoria acabou de entrar, a gente não sabe qual que é a real condição do Corinthians, né? Tipo, valores, não adianta querer a gente, torcedor, pegar, colocar na cabeça que, ah, quero fulano, quero ciclano, não adianta, entendeu? Precisa ver o que realmente precisa ser. Eu acho que o time não é um time de cair, não é um time que vai perder pra todo mundo, mas acho que tem que tentar manter uma base. Eu acho que o Corinthians precisa hoje de ter uma diretoria estabilizada, entendeu? Estabilizar uma diretoria legal pro ano que vem, sim, ter uma contratação legal. A gente fala do Palmeiras, fala enchendo o saco, mas o Palmeiras ano passado não conseguiu nada, porque agora, você vê, passou um ano, contratou muito mais para tentar, sim, fazer uma base de um time legal. Não adianta a gente querer cobrar e pedir jogador, sendo que não vem. Não tem dinheiro para isso, entendeu? E eu não sei se você estava acompanhando agora há pouco, amigão, mas rolou também aí mais um jogo classificatório aí na Champions League. E a Juve conseguiu avançar aí, eliminou aí o nosso querido Tottenham aí, que tinha empatado o primeiro jogo jogando na Itália. O Buffon tinha dado uma confessada, todo mundo falou, pô, vai entregar a paçoca. No final das contas ali, tivemos aí mais um time tradicional aí na Europa avançando de fase. Assim como foi o caso ontem aí também do... quem jogou com o Paris Saint-Germain? Do Real. Tô lesado, velho. Lesado. Tá tudo bem aí, mano? eu fui ver um negócio que já me lesei, Motinha. Trabalhou muito, então temos, mano, alguns times aí... Tá osso, Motinha. Mas temos alguns times aí tradicionais que já passaram de fase, mano. Você tem aí, ó, o Atlético, a Juventus passou, tivemos ontem o Real Madrid avançando diante do Paris Saint-Germain, o Bayern também, né, já praticamente encaminhou a classificação aí para Manchester City também passou pra próxima fase, o City também avançou. Mas eu desses acho adversários que... aí, quem você acha que o Corinthians tem que ficar esperto no final do ano? Ah, mano, o Barcelona, cara. Momento! Como a gente já pegou o Chelsea lá e já bateu na cara dos caras lá, e, tipo, entendeu? A gente tem esse histórico de mundial pra colocar medo lá fora, entendeu? Agora, mano, é o seguinte, campeão da Champions esse ano é o Barcelona, pode colocar aí. Será, mas o Barcelona é uma pipoca também, mas o Barcelona, inclusive, o primeiro jogo foi 1-1, não foi? Jogando na Inglaterra? Foi 1-1. Mas jogou, né, meu? O William comeu a bola. Então, aí numa dessa aí, o Chelsea, novamente, porque em 2012, pra quem não se recorda, o Chelsea ganhou dentro do Camp Nou. Sim. Ele eliminou o Barcelona ganhando dentro do Camp Nou. Então, cara, será que não acontece hoje novamente, ainda mais diante do William ali, que tá jogando bola pra cacete, cara? Eu acho muito difícil, eu acho que o Barcelona, é assim, o Real... Pensou o Chelsea ganha novamente a Champions, cara, e tem uma revanche, Corinthians e Chelsea, a gente bate na cara dos caras de novo? Vai virar freguês. Não, ali não dá, não, mas eu acho que esse ano o Barça leva, eu tô confiante no Barça, acho que o Barça, o Real, não tem como falar com os caras, meu... jogando demais, mas esse ano acho que o único time que possa fazer frente ao Real Madrid é o Barcelona. Eu queria ver, cara, sinceramente, Corinthians e Bayern, eu acho que ia ser um jogo bem legal. Eu queria ver o Robin ser tudo isso mesmo, mano, aquele cortezinho pra dentro na esquerda lá. Eu queria ver o Gabriel, o Robin com aquele condition aí que ele tem lá, o Gabriel ia dar só um tranco nele e ia sair com 5 minutos de jogo. O único Robin que vocês conhecem é outra coisa. Aí no final o Noia queria tocar a camisa com o cara, imagina aqueles coitados lá, mano. Não, mas vocês imaginam lá aqueles coitados lá, o Miller, o Ribéry, o Robin, o Mandzukic, esses coitados. Queria ver se estão tudo isso mesmo, velho. Imagina o Coringão, mano. Você é louco. Me dá um gole que você tá tomando. Imagina a gente invadindo lá. Roberto. Tchau, valeu. Muita bobagem. Foi falar. Dodô, deixa eu só finalizar aqui. Dodô, queria dizer, cara, mas valeu, obrigado mesmo, de verdade, pela aposta, foi bacana demais. E fora a brincadeira, pô, sou fã de vocês todos aí. Nice. Acompanho todos os dias voltando pra casa. Acabei de encostar aqui. É isso, cara. Valeu. Boa sorte pra nós todos e vai, Corinthians. Se Deus quiser. Valeu. É nóis, hoje é nóis, hein? Tamo junto. E só dizendo aqui, a aposta foi feita mesmo no ar no dia 3 de abril. Viu? Então o ouvinte tem razão. Não, né? Não tem 3, nada de razão. 3 de abril. Ué, foi. Não, claro que a Libertadores começou em fevereiro, Jegues. Não, mano, mas não foi na final, que nem o chefe falou. Não, falou não foi. Final. Não. Então o ouvinte tem razão, ele falou, foi no começo da Libertadores. Não, é, começo não, é o que eu tô falando. Já tinha passado a fase. Ele já desligou e não tem razão nenhuma. Tem sim, então tá uma chupada aí, o Benedetto. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A Manco! Alô! Alô! Quem fala? Boa noite, amigos! Boa noite, amigos! Chupa a linguiça, chupa aí, Dodô! Nossa, aí não, hein? Olha, pegaram o Dodô hoje pra Cristo. É hoje, hein? Nossa, hoje. Nossa, cara, não tem problema nenhum. Não, hoje foi Dodô, meu irmão. Ô, Dodô, eu tô desapegado, mas eu vou te falar. Você é um puta cara, gente boa. Esse ouvinte que passou aí é um puta de um mané. Não, é boa. Você tá do seu lado, Domênico. Você acabou de zoar o Dodô, porra. Boa, Domênico. Quem fala aqui é Diógenes. É, o cara não é mané. Peraí, só Diógenes. Não é nada de mané, não. Por que o Couto é mané e você não é? Ah, meu, o cara ficou falando porcaria aí, no aquele da Libertadores, que papinho furado é esse, meu? Mas ô, Diógenes. Oi. Não, vai, segue aí, preencha a ficha dele aí, Dodô. Ah, é Diógenes do quê? Henrique da Costa, Pedro dos Santos. Nossa, meu, só você quer ter nome, porra. Cara, eu vou te contar, vou te falar uma história. Uma vez fui viajar, e aí minha sogra foi fechar o apartamento pra mim. Aí ela começou a falar meu nome. A mulher falou assim, peraí, tia, quantas pessoas ficaram aqui dentro? Nossa. Falou, não, é um cara só. Caramba, hein, velho. Caraca, velho. Ai. E quantos anos? Eu tenho 35. 3.5, RG. É, Diógenes em dia não existe mais esses nomes grandes assim. Ah, Diógenes em dia. É verdade, sensacional. Não tem mais muito esses nomes. Diógenes em dia. Nota 9.9. É boa, R. Agora você trabalhou melhor do que o cozinheiro do Péricles. É verdade. Você não pode voltar atrás, ali. Você acabou de falar. Eu não falei nada. Eu paro de assistir seu programa. Ah, não faz isso, só tem você assistindo. Aí você, ó. Aquele númerozinho que passa assim. Ah, é ele. Tá certo. E qual o bairro aí que você mora? Eu moro em Santana. Santana. Zona Norte. Zona Norte. Tá certo. Foi, fecharam 5-3 lá, hein? É? Como assim? Não sei. E o cunhado tá triste, viu, mano? 237 também já. Crise, mano. Porque lá tá cheio de muro na porta. Você foi lá? Você foi lá, chefe? Não, passei. Como é que você sabe? Passei, fui fazer um evento. Sabe, passou. Sim. Muro é a prefeitura que bota lá. Você deu com a cara no muro. Parece passada. Talvez tem pessoas que não saibam. Não, foi o ex-prefeito lá. O ex-prefeito passou lá, colocando concreto. Mas é engraçado. Você não mora no Ipiranga? Não, mas eu faço eventos. São muitos eventos. Eventos pela cidade de São Paulo. Eu passei, coincidentemente, na rua Jovita, maravilhosa. Que hora é isso? Você passou? Às 2 da manhã, mas há muitos anos atrás. Eu tava fazendo um evento no Morumbi, acabei passando ali na Jovita. Errou o caminho. Errou o caminho. Foi pegar um retorno. Ô Sombra, foi aqui na Zona Norte que você pegou pulga? Isso. Exatamente. Nesse mesmo lugar que fechou. Tá acontecendo até hoje. E uma vez, foi num desses aí, que passou no programa do Ratinho. Passou o adesivo da rádio lá? Passou lá, o adesivo do estádio 97 lá. Era PG com a. Era a PG que tava? Adivinha quem colou o adesivo lá? A Portuga. Portuga era o cara. Portuga e o parceiro dele, né? Que atacava na época. Portuga rodava essas boquetas aí, velho. Tá certo. E o time, irmão? Qual time aí? O Portuga não via a hora de chegar o quinto dia útil. Tudo, né, ele chegava na zona e pagava de rico, porque com o bolso cheio, né? É. O salário do Portuga durava 2 dias, cara. Aí, Portuga. Não, e foi lá também que o gato deu uma roçada no bozoca do mano, mano. É. Mano tava lá, não foi nada. Isso, mano. Bozoca? Isso, mano. Domênico Gato? Nem nunca, né, mano? Sem nada disso aí. O gato subiu na cama lá. Você sabe que depois disso, a Thaís dá sempre um banho de álcool no Maurício, né? Era o mascotinho da casa, velho. Toda a zona tem um mascote, mano. Da hora, o potinho de ração. A gatinha chamava Tiana. O potinho de ração do lado do sofá, mano. Passou o rabo no choba do mano, velho. Eu arrepiei. Ai, que coisa. Você deu uma tremidinha assim, mano? Você sabe, você é louco, subiu na cama. A mulher falou, show bichando. Nosso amigo aqui, o... Aí o mano foi embora. Vocês estavam falando agora há pouco aí do negócio da de idade de cachorro, o Denis Pagani, que é um cara que conhece desse troço aqui, né? Falou que a idade dos cães, comparado aos humanos, não é de 1 para 7 anos, e sim, de um modo geral, de 1 para 15 anos. Caraca, velho. Existe uma tabela, inclusive, para calcular o tamanho da raça. O tamanho da raça influencia bastante. Os cães menores vivem mais do que os maiores. Os cães maiores já são considerados idosos com 5 anos de idade, mais ou menos. Os cães menores, como, por exemplo, os Pinscher, né? Eles são considerados idosos com 10 anos de idade. Caraca. Cada cão, dependendo da sua raça, pode ser diferente para a medianidade. Pergunta para uma senhora. Agora eu vou contestar o Denis Pagani, cara. Eu vou contestar o Denis Pagani. Momento contestação. Uma conta básica, cara. Por exemplo, um animal que vive 12 anos, por exemplo, se a gente fizer uma proporção de 1 para 15, vai viver 180 anos. Para, velho. Para, não tem nexo. Não, mano, você não entendeu. Na média, ele quis dizer. Ele colocou que tem uma tabela. Os menores. Então. Não, mas mesmo assim, vamos colocar na média. Um animal vai viver 180 anos. Não, mas ele não falou que é um. Você não entendeu. Não é 1 para 15 todos os cachorros. Depende geralmente. Só os que morrem cedo, mais ou menos é de 1 para 15. Mais ou menos. Foi feito um estudo para uma universidade, agora eu não lembro qual, mas no exterior. Massachusetts também. Eu não sei se é a mesma. Que é o seguinte: por exemplo, você pega um cachorro novo, o primeiro ano dele equivale a 15 anos de idade. Um cachorro zero quilômetro. O primeiro ano dele, os primeiros anos dele equivalem a mais tempo. Por isso que com o cachorro você fala assim, nossa, com um ano ele já é adulto. Você entendeu? Então, os primeiros anos equivalem a um avanço maior na idade humana, tá? Os últimos anos equivalem a um avanço muito menor. Então, vou te dar um exemplo. Os três primeiros anos, o cachorro... não estou falando com exatidão os números, mas mais ou menos. Os três primeiros anos equivalem ao primeiro ano a 15 anos. Eu acho que eu tenho uma tabelinha aqui. Segunda... O segundo ano é 10, aí o terceiro é 8 e tal. E aí quando chega lá, depois dos 10 anos, aí vira 5 ou 6 anos, por exemplo. Tá? É mais ou menos isso. A minha cachorra, como que chama a raça da... Cachorra! As preparadas! A cachorra da minha sogra! O baile todo! Me fugiu agora a raça da minha cachorra? Né? É Pinscher? Não, não é Pinscher, é a pequenininha lá. Lhasa-apsa. Essa aí. Lhasa-apsa. Você vê, Sombra, eu fui no veterinário e ele falou que é o primeiro cio da cachorra é 6 meses, cara. Seis meses. Então, todos os cachorros. Você faz a conta. Então, 6 meses. Ó. É dados do Kennel Club do Reino Unido. E como é que é? Ou seja, não é uma, um estudo feito em qualquer lugar. É do Reino Unido. Se bobear, E também com base do Veterinary Medical Database dos Estados Unidos. Tá certo. As universidades bolivianas ficaram de fora, né, cara? Aí tem procedência, hein? Vamos lá, ó. Os cães pequenos... Os primeiros anos de vida, eles equivalem a 12 anos e meio do humano. Os cães médios, 10 anos e meio. E os primeiros anos de vida do cão grande equivalem a 9 anos, entendeu? Para os anos seguintes de vida do cachorro, cada ano tem que ser multiplicado por um fator que varia de 4,3 a 13,4 anos, dependendo da raça. Né? Agora, então, as raças grandes, aí os fatores você tem que multiplicar. Olha, o Bulldog, rapaz, o Bulldog, que é uma raça média... Os anos demais equivalem a 13,4 anos. Por isso que o Bulldog, tem um pouco, né? Tem um ciclo de vida muito curto. Bulldog com 10 anos. Não faz garantia estendida pra Bulldog, né? Aliás, a Apso, Domênico, equivale a 4,49 do humano. Depois dos primeiros anos. Uma Pug, quanto tempo? Porque a Diva viveu até os 14 anos. Quantos anos a Diva morreu? Pug, 5,95. Mas entenda, gente. Primeiro ano é ô, Mota, não tenta fazer conta que você vai conseguir, velho. Acho que é mancada, hein? Nossa, gente, isso. Agora, que levar em conta outras coisas também. Isso aí é uma média. Você tem que ver muitas vezes que tem, por exemplo, que tem cachorro que às vezes passa por problemas de saúde, às vezes foge um pouco do lado genético. Tem cachorro que é alimentado com pão de queijo, né, Mota? Tem cachorro que é alimentado com comidas ideais ao cachorro. Não é, a minha. Mas, ô Sombra, eu acho que a gente tem que padronizar, cara. Eu acho que tem que ter uma média, cara. Porque sabe por quê? Se eu for numa dessa, eu falo, vou fazer um argumento. O quê? Vou qualificar um jogador como um cachorro. Sim. Se eu falar, mas eu vou comparar ao pastor alemão ou vou comparar um chihuahua? Isso é brincadeira, tem que ter uma média. É. 7 anos, então, é a média. Não, mas eles fizeram um ano equivale a 7. Pra cada raça, mano. Então, eu vou perder o meu argumento quando eu tiver que comparar o jogador ao cachorro. Você falou pastor alemão, mano, é 7,84. O seu argumento está muito acima da Universidade de Faça Chupetes. Muito obrigado. Você sempre está acima, você é um cara de profundo conhecimento. Você tem razão, é isso aí. Essa é a conta aí. O boxer é 8,9. Cada cachorro tem e o boxer é legal, também acho da hora o boxer. Eu tive um boxer. O Mota adora boxer, uma cueca boxer dos outros. Eu gosto de cueca boxer, eu odeio cueca boxer. Fica pegando na coxa. Ô, Diógenes. Fala aí, mano. Por falar em cachorro, mano, hoje tem a estreia do Cão Brabo novamente. Aí, Ralf, camisa do Corinthians. Ai, tô úmida. Tô úmida. Ô, mano, esse é o verdadeiro pitbull, aquele que tá lá na porcada, na boa, aquele é um puta de um trouxa. Como assim? Acho que esse pitbull é aquele paninho na mão pra tentar intimidar os outros, é puta de um trouxa esse Felipe Melo aí, meu. Entendeu? Cara que jogou a bola mesmo, eu não lembro o último carrinho que o Ralf deu num campo. Isso é volante, o cara vai na bola. Tá machucado ele. Para, o Felipe Melo jogou em clubes importantes na Europa. Você tá falando bobagem. Felipe Melo seria bom pra lutar um UFC, velho. Onde jogou o Ralf, velho? Não sabe. O Corinthians, que é o maior de todos. Quem? O cara pediu pra acabar o jogo. Foi pra Copa do Mundo, você tá de brincadeira. Para de falar bobagem. Foi o Dudu. O Corinthians é o maior de todos. Foi o Felipe Melo. Eu tava no jogo, na minha frente, o cara pediu, pelo amor de Deus, acaba o jogo, tira nós daqui. Foi o Dudu que pediu. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Você tá falando muita bobagem. Fala do Corinthians. Não, mas a opinião do ouvinte. O problema é que o Palmeiras dói em vocês, hein, velho? Só fala de nós, cara. Você é o outro ouvinte. Você tá fazendo igual o outro ouvinte, cara. Você chamou o cara de trouxa, você tá fazendo igual o cara. Só fala do Palmeiras. Você só sabe falar do Palmeiras. Não, senhor, você sim, senhor. Sim, senhor, não. Só sabe falar do Verdão. Mas ele ganhou o clássico, deixa ele falar. Ganhou que não vale porra nenhuma. Quando vale, vocês vão tomar um pau aí na semifinal. O ano passado não valia também, né? Os três confrontos, vocês perderam os três. E agora esse ano foi o quarto. Agora já vale, mano. Porque pra você até agora há pouco, você falou aí que agora pode. Você falou aí nas manchetes do Palmeiras, pode pegar aí a gravação. Acabou de falar, esses jogos aí não valem nada. O que vale é chegar. Falei, o que não vale, o que vale peraí, é classificar entre os dois. O que não vale, o que não vale são esses jogos contra Mirassol, contra Linense, contra Red Bull. Esses jogos não valem. Você fala Corinthians e Palmeiras não vale nada? Desculpa, Domingo. Você tá minimizando o clássico. Palmeiras e Corinthians sempre valeu. Não sou eu que falei. Ele que tá falando. Peraí, então, ô Domingo, você tá deturpando o que eu disse. Você falou que não vale, essa fase só vale. Vamos lá. Então vamos lá. Você falou, esta fase do Paulista vale apenas pra classificar. Mas qual foi a parte do meu discurso aqui que você... Não, mas peraí, ô Domênico, não se prenda a uma frase. Pera, deixa eu falar, Domênico, senão vai ficar difícil. Qual a parte do meu discurso que você não entendeu quando eu tava me referindo aos times menores? Linense, Red Bull... Você não falou, eu não vi você falar isso. Como não? Domênico Gato, todo clássico vale, inclusive... Pera, gente, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Todo clássico, inclusive eu defendo o time titular sempre, independente de qual seja a competição, porque eu acho que o clássico ele pode prejudicar e muito o restante da temporada se você toma um cacete. O Flamengo meteu um time reserva contra o Fluminense aqui, que tá um catado aqui no Rio, tomou de 4, e a torcida do Flamengo quer matar todo mundo. Mas, Domênico, pesa muito, a mídia vai começar a polemizar, isso daí começa a interferir dentro de campo, porque a pressão começa a aumentar. Não, mas eu não falei que não pesa. Mas quando eu falei que essa primeira fase do Campeonato Paulista não vale nada, Domênico Gato, eu tô me referindo a times de menor expressão, não tô falando dos clássicos. Tudo bem, mas eu acho que é diferente. Mas eu acabei de falar nas manchetes do Palmeiras, vocês parecem que não ouvem. Não, mas você falou também. Falei que o Palmeiras não pode perder pro São Paulo pelo simples fato de ser o clássico. Passa. Acabei de falar aqui. Eu acabei de falar. E não deveria também perder também pro Marco, que perdeu quando pode perder, gente. É isso que eu tô falando. O Diógenes, ele gravou, ele não pode assistir à tarde, ele gravou lá o Malhação, alguma coisa lá. Tem que ir embora, Malhação. Agora, qual é a versão de Malhação que tá no ar agora? Que é Vidas Brasileiras, não é isso? Não tem nem ideia. Malhação Vidas Brasileiras. Ele gravou, ele quer assistir daqui a pouco, então ele precisa desligar. Ô, Motinha, pra que essa ignorância, Motinha? Não, vai embora, vai, que eu sei você. Olha só como você é sujo. Nossa, isso, como que eu que sou sujo? Tchau, Diógenes. Você só deu patada de Diógenes. Só que no Twitter ele fica trocando ideia com você, né? É lógico, lá é de boa, cara. Lá eu não tô entendendo. O Motinha chega aí e ele fica todo rancoroso, meu. Ele tá com ciúme, ele tá com ciúme de ciúme, você. Você falou muito com o Domênico. É. Eu falo bastante com o Marcão. Marcão, ó, eu vou ser polêmico agora, tá? Pronto. O Marcão. Manda abraço, tchau. Manda abraço, falou, próximo. É sem parar, é sem parar. Não precisa mais polêmico. Tchau, tchau, obrigado, valeu, tchau. Terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite o melhor da vida com sem parar. Tem tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Sua vida sem parar. Ah, essas polêmicas. Me ajuda aí, né? Eu sobro em 2012 lá no Camp Nou, terminou 2-2 lá o Barcelona contra o Chelsea. Obrigado ao Tomás aí, o Ralf Gomes, todo mundo que mandou a informação aqui. Eu tava lá em Barcelona, mano, eu tava lá. Acho que foi aquele gol do Iniesta no último minuto, não toca, foi, mano? Manco. Não, Ramires. Ah, Ramires. Alô? Tava em Barcelona. Alô? Alô, quem fala? Tá sabendo bem. Daniel. Daniel do quê? Cardoso de Oliveira. Ó, oh. Quantos anos, hein, Daniel? Tudo bem. E vocês aí da mesa? Beleza. Quantos anos, Daniel? Tudo beleza, e você? É, beleza. Daniel do quê, Daniel? Vamos lá, manda o nome. Do Pagani. Ele. Daniel Cardoso de Oliveira. E quantos anos? 38. 38, RG. 38 hoje. Hoje como é que faz? Eu gosto. Você gosta, RG? Eu gosto. Do que você gosta? Aquele sorvete com caldoso quente por cima. Ah! Valeu, até o Alê está fazendo a minha resposta. Nota 9.7. Nota alta, né? Hoje... É só chegar no controlezinho lá, você que sabe. Tá na sua mão, velho. Chantagem, ô. Chantagem agora. A RG tá intimando na audiência, tá ligado? Ele tá chantageando a audiência. Mas não podemos desprezar. Eu tô com você agora. Se o RG fizer assim no canal, a gente para de falar. Eu tô com... A gente fala direto pro RG. Eu tô com você. Você tem uma câmera lá que se nem cair no BBB. O sinal, a gente liga pra ele. Todo dia quando você tiver RG, lá... RG, espera aí que ele tá entrando. Todo dia você vai lembrar. Puta, o RG... Manda abraço pro RG. Daniel, manda, qual que é o time aí? Ele é o único que manda. É São Paulo, Dudu. São Paulo. Ah, tricolor, Daniel. Eu acredito. Eu também, Motinha. E pra amanhã, Daniel, a única alteração provavelmente que o Dorival é promover no time aí é a entrada do Edmar no lugar do Reinaldo, hein, mano? Sim. O Militão tá gripado, mas diz que vai jogar. Ah, mas pô, num clássico desse aí, né, Motinha? Pô, o cara tem que estar sem uma perna e tem que jogar, mano. O mano que diz que joga sem perna, né? Ah, mano? Mas na moral, clássico é clássico, mano. Ainda mais na situação que o São Paulo tá aí, mano. Acho que amanhã jogar. Tem que ser fundamental o São Paulo pontuar. Amanhã é o jogo da virada. Não tenha dúvida. Ô, Marcão, cara, mas eu sou de uma opinião, cara. Eu sou muito fã do Muricy, cara. Eu acho que o São Paulo, o time que o São Paulo tem hoje, cara, o São Paulo teria que jogar agora com três zagueiros, cara. Montar um esquema como o Muricy montava, cara. Isso. É três zagueiros. A gente tem o Bruno, a gente critica muito o Bruno, cara, porque ele não marca ninguém. Se você montar um esquema com três zagueiros, porque a gente tem três zagueiros bons lá. Arboleda, Rodrigo Caio e Militão, né? É isso aí. Então você põe o Bruno pra jogar de ala. O próprio Marcos Guilherme, né? Pra não mudar tanto o time. Também, exatamente. E aí a gente tem o Reinaldo que apoia bem, cruza bem. Os dois volantes jogando ali numa marcação, liberando mais o Cueva. Pode até jogar com o Nenê se quiser, cara. Ó, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu tenho discordância profunda disso aí. Do quê? Sabe por quê? Por quê? Os São Paulinos ficaram órfãos do esquema 3-5-2. O esquema 3-5-2, para o São Paulino da nova geração, é tudo na vida. Sim. Por quê? Acabei de falar do lembra Domênico, do time que ganhou 3 campeonatos brasileiros, Libertadores e Mundial. Ok. Mas, no meu ponto de vista, analisando o contexto da época, e geralmente quando você usa um 3-5-2... é fundamental que você tenha nos seus alas uma característica ofensiva e de armação. E o São Paulo, ele construiu aquele 3-5-2 simplesmente com Cicinho e Júnior. Cicinho e Júnior foram jogadores extremamente diferenciados para o patamar do futebol brasileiro da época. Que eram da seleção. É. E depois voava, que o Cicinho foi vendido, Cicinho voando, o São Paulo ainda trouxe o Wilsinho. Nossa, que realmente ele nunca foi lateral. O Wilsinho sempre foi um cara. Não é que ele foi lateral, mas ele, como jogador de origem, era um jogador assim, extremamente ofensivo, com drible. Cicinho tinha drible, velocidade. Júnior tinha drible, tinha velocidade e conclusão a gol. E aí o São Paulino se apega muito a essa história do 3-5-2. E eu entendo que às vezes se apega. Com o intuito até de ver um time melhor. Sim. De ver uma alternativa que ajude. Eu entendo isso. Mas, ô Sombra, você não acha que esse é o passado recente mais feliz que a gente tem, cara? No mínimo testar essa memória, formação. Né? No mínimo testar essa formação seria algo coerente. Porque, assim, fazem 7 anos que todos os testes dão errado. Mas eu um pouquinho de tempo atrás aí, no comecinho, quando São Paulo tava difícil. Sim, eu. Eu falei aqui, eu na minha opinião, o São Paulo tinha que jogar com 3 zagueiros. Não tô falando de esquema 3-5-2, mas 3 zagueiros era fundamental. São Paulo, pra mim, na minha opinião, não é um time ruim. Já falei isso pra vocês uma vez aqui. Não tem um time totalmente de perna de pau. Não acho, honestamente não acho. Mas achava que naquele momento, o Dorival, ele tem que primeiro não tomar gol. Sim. Fechar depois, e depois jogar. Não importa jogar 1-0 tomando sacode e os caras não fazem gol e vai lá e belisca num contra-ataque. Isso não é demérito nenhum. Mas às vezes você fala jogar defensivamente, eu não tô falando nem que é demérito. Mas eu acho que muitas vezes é por uma. Você fala jogar defensivamente, com uma postura mais defensiva, não necessita ter 3 zagueiros. Você pode atuar esse com 2 zagueiros. Mas esse eu acho. E o São Paulo tem 3 jogadores que podem atuar. No caso, se eu quero ser um cara que você assim, extremamente pragmático, né? Vou explorar a defesa. Olha, eu vou jogar. Você tem Jusilei, você tem Hudson e você tem Petros para fazer uma frente. O Jusilei é aquele número 1, né? Você entendeu? Né? E você tem Petros, você tem Hudson. Agora, sinceramente, cara, eu acho o seguinte. Se essa é pegar a times vencedores, então vamos falar do 4-3-3 do campeão brasileiro de 78. Vamos falar aí do 4-3-3 do campeão paulista de 80, de 81. Vamos falar aí do 4-5-1 do Tele Santana, que era com falso 9, porque o Miller não era 9. E o Palinha ou o Miller entravam na área fazendo gol. O que tem de inerente em todos os times e todos esses esquemas diferentes era... Tinha jogadores de bom talento. Né? E mesmo você taxar um esquema, né, de defensivo ou ofensivo pelo desenho tático é uma armadilha também. Você pegar o campeonato holandês, a maioria dos times, mesmo aqueles que lutam contra o rebaixamento ou que foram promovidos para a primeira divisão, a maioria esmagadora joga com 3 atacantes e absolutamente defensivo. Sim. São 3 atacantes que marcam muito. Como, por exemplo, você tem time que joga com 3 zagueiros e esses 3 zagueiros sabem começar a jogada do campo de defesa, os laterais se projetam muito, mesmo os atacantes não têm tanta responsabilidade defensiva, então é um time com 3 zagueiros, mas é ofensivo. Então acho que é uma armadilha você taxar um time de defensivo ou ofensivo pelo desenho tático. Eu acho que aí é muito a característica dos jogadores e o mais importante até do que o desenho é a compactação, tanto no momento que você tem a bola, como você quando você está se defendendo. É, que belo comentário. Aprendeu comigo, hein, Ale? Sim. Parabéns, Ale. Todos aprendem, muito. Somos todos mano. Vamos votar no mano. Isso que o Ale falou é verdade, cara. Se é 3-5-2, 4-3-3, se você não jogar compactado no futebol hoje, você tá morto. Vai e volta. E outra sombra, que nem, por exemplo, eu ouvi aí as pessoas criticando aí o Roger, o técnico do Palmeiras. Ah, mas é um absurdo jogar com o São Caetano com 3 volantes. É, guardado as proporções, não estou comparando um time com outro, mas vamos lá. Você tem lá Casemiro, Kroos e o Modric. 3 volantes, velho. Três volantes. Nem por isso é um time defensivo. O Real Madrid ataca todo mundo, inclusive... Mas você não acha que a qualidade é muito diferente, cara? Claro que sim, é por isso que eu ponderei meu discurso. Quantos jogam na frente no Real? Mas, ô Domênico, são 3 jogadores ali que são volantes, né? É que eles têm mais qualidade. O único que é mais recuado é o Casemiro. O Modric e o Kroos, eles são um pouco mais avançados. Mas o Bruno Henrique também é esse volante. Mas o que eu estou questionando aqui, Domênico, não é o fato em si de você jogar com três volantes e falar, pô, meu time é defensivo. Ou como o Ale falou, jogar com três zagueiros e meu time é defensivo. Vai muito da característica de cada time. E o Roger... É porque o torcedor, muitas vezes, ele vê uma escalação e vê três caras ali, fala, pô, é um time retrancado. Não é. Muitas vezes não é. Mas o Roger falou sobre isso, Dodô. Ele falou, não, eu coloquei três volantes, vocês estão falando que eu joguei com três volantes contra um time pequeno, mas não é três volantes que eram para ficar lá atrás. Não é isso. Entendeu? Mas aí que tá. Tudo bem, RG, ele pode ter falado isso, mas o torcedor, ele conhece o time do Palmeiras e não pode engolir uma coisa dessa. O Bruno Henrique, ele é um segundo volante. O Tietchan é segundo volante. O Thiago é primeiro e é marcador. Não. Aí você pega aí Guerra... E Scarpa. Guerra e Scarpa, eles são meias. Sim. Eles não são atacantes, são meias. O Scarpa até atua lá na ponta, uma vez e tal. Mas não é. A posição do cara é mais aqui meio. O maior erro dele foi colocar o Guerra de centroavante. Você tem o Keno de um lado. Cadê o cara, o miolo lá? O cara que faz o Thiago Santos. O centralizar. Não teve. É por isso que os caras ficam. Thiago Santos não ataca. Fabiano. Lógico que não. Faz muita coisa. Não, mesmo. O Bruno Henrique, no meu time, num pensamento moderno, até tomando ele como espelho o Real Madrid. Pode jogar até... Ele fez dois gols lá, né? Pode até jogar de primeiro, já é um jogador que participa mais. Aí o Tietchan não tá bem. Não. Então tem tudo isso. Tem outros fatores, por isso que os caras criticaram, entendeu? O Daniel. Fala aí. Daniel, bom. Deixa seu palpite pra São Paulo e Palmeiras. Aliás, é Palmeiras X São Paulo. X. Cara, Palmeiras 0, São Paulo 3. Mas isso se jogar mal, né, o Daniel? Olha, atenção, se ganhar de 3-0, aí se desliga o videogame. Se São Paulo ganhar de 3-0, quinta-feira, amanhã do porco, pode fazer eu prometo pra vocês que o Marcão vem de tanga no programa. Sombra, se der 3-0 pro São Paulo, você me convida pra ser trem do Ninho aí, pô. Do Ninho. Tá convidado. Mas tá louco? Se ganhar de 3-0, tá convidado, tá convidado. Você pode mandar o seu chupa Domenico ao vivo. O cara merece, né? Cara, mandar o chupa ao vivo, assim. Eu não falei isso com o Domênico, não. Se o cara eu não falei isso com o Domênico. Ô, Domênico. Opa. Esses caras que ligam aí, cara, pra encher seu saco, aí o cara não sabe de nada. Mas fica tranquilo, você é o cara, faz parte. Você é o cara mais coerente da mesa aí. Nossa senhora! O cara é São Paulo! Descobrida, descobrida! Só um minuto. É engraçado vocês! É engraçado. Quando o ouvinte fala a verdade, ele é criticado. É brincadeira, velho. É brincadeira. Desconvida. Corta ele. Para, sou mais o nome dele. Acabei de fazer um comentário coerente aqui. Vocês estão. Já quer mandar abraço pra quem, ô Tom? Ah, você tá louco. Tamo junto, Dom. É nóis, irmão. Cara, só queria dizer pra vocês aí, tô atrasado pra minha pós aqui. Mas é uma satisfação falar com vocês aí. Faz muito tempo que eu tento ligar. Eu já cheguei aí no programa de vocês aí, assisti ao vivo aí pelo pessoal da Africol no passado. Eu queria fazer também uma crítica, pô, esperei. Esse ano vai dar tudo certo pra eu ir lá no resort. Eu esperei o Sombra lançar a promoção aí pro primeiro que fechasse. Seria estranho no Ninho. E aí, pô, os caras estavam com o sistema lá falho, cara. Tá fora do ar, tentei ligar e não deu certo. Ah, não, teve um dia que caiu o sistema da cobrança. Muita chuva. Teve um dia que caiu a cobrança lá do sistema de cartão, se eu não me engano. Pô, mas se Deus quiser aí, vamos estar junto lá no resort. Vai que você acerta o placar, velho. Aliás, quem vai acertar? Não, tá louco. Vai ser estranho, pô. Vai dar certo. Não vai dar nada certo, não. Ô, valeu, Daniel, um abraço. Cara, só queria mandar um abraço aí pro pessoal da Chape Futsal ali no Tabuão. Boa! Valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu, cara. Esse foi o momento Sem Parar. Aproveite o melhor da vida com Sem Parar. Aproveitar mais o passeio com as crianças. Chega logo no cinema. Abastecer sem ter que descer do carro. Então vai de Sem Parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta sua vida com o Sem Parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Estádio 97 também no oferecimento de tintas Suvinil. Você sabe que onde tem Suvinil sempre tem muito mais qualidade, né? Mas não é só em parede, não. na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Suvinil. E já está na hora de você conhecer o melhor Suvinil Piso de todos os tempos. Suvinil Piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Suvinil Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Suvinil Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Suvinil e ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Suvinil Piso. Suvinil, se faz diferença pra você, a gente faz. Vamos ver que tem, acho que cornetadas aqui. Deixa eu ver o arquivo de cornetadas aqui. Deixa eu abrir aqui a pasta, vamos ver lá. Atenção, sistemas da NASA. Muito bem, abrindo aqui. Ah, olha aqui. Sistema da NASA. Que chique, olha só. Caraca. Temos cornetadas, sim, senhor. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Clécio Soares de Jandira. Clécio. Rapaziada, quem for no pedalinho com mota, cuidado pra não afundar, viu? Com a bunda de vaca desse tamanho, o pedalinho não vai aguentar. Não vou admitir. Olha, é que... Peraí. Ale, pelo amor de Deus. Por favor, pelo amor de Deus, isso eu não vou permitir. A vaca não merece esse tipo de comparação, ok? Isso! Caraca. A vaca? Então, não. Ô, jumento, aprende a falar primeiro, depois você conversa. Ele falou... Pedalinho. Ele falou que você vai onde, mano? Pedalinho. Lembrando, hein? Vai ter a famosa corrida de pedalinhos no pedalinho. Resort do estádio. Passa hoje, ó. Eu sei que tá no fim do programa, são 7h53. Pedalinho. Tá no finzinho do programa. É. Quem ligar lá na Lotus Travel hoje, fechar o resort, é primeiro que fechar o resort, hoje... Hoje. Agora. Now. Vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Corre, Daniel! Você gostou ou não? Agora. Vai, o outro acabou de então, falar. Então liga aí, na Lotus Travel, porque tá lá o Tinoco com as suas sete anãs atendendo você. 2896-4665, tá bom? Tá. Fechou. Fechar hoje, agora, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho, no estádio 97. Estádio. Valeu, os anões estão sem emprego, trabalhando lá com o Tinoco. Ah, por isso, acabou o pânico legendário, pô. Acabou o pânico. 2896-4665, liga lá e fecha o resort do Estádio 97. Estádio 97 trazendo mais cornetadas no oferecimento da Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. O Dudu é da Fiel. E aí, Dudu? Vestiu a faixa, cantou o hino, é nóis, Itaquerão, vamos, bora? Vamos chegar no próximo jogo, Dudu? Leandro Viana, corintiano de São Paulo. Calma, Domênio. Aí vestiu a faixa, né? É. Deve ser outro. Eu paguei a aposta. Paguei a aposta, diferente de vestir. Vestiu faixa. Ai. Por livre espontânea pressão. Ah, mas eu paguei a aposta, né? Eu sou um cara honesto. Vocês não pagam? Paga. Quero ver aqui daqui pra frente se não vai pagar, vai entrar na linha aqui. Pagar o Vieira. Vai. Paga. Mota. Ou por bem ou por mal, vai pagar agora. Acabei de pagar Mota o Vieira. Mota pagou o bolão do Paris Saint-Germain e Real Madrid agora. Vai hoje? Pegar... Só hoje? Só hoje. Ah, eu lembrei agora. Catar. Vamos lá, mais uma cornetada. O oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro e também do McDonald's. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Olá, rapaziada, aqui é o Jefferson de Osasco. Ô Sombra, eu tô pensando aqui é o seguinte, cara, o São Paulo tá nessa fase aí já faz tempo, né, cara? Eu temo pelo seguinte, o São Paulo continuar aí pelo menos mais uns 20 anos aí nessa fase, é capaz dos nossos rivais alcançar a gente em título. O que que você acha? Eu tô com medo. É, rapaz, não brinca não. Não sei se são 20 anos não, viu? É. Não sei se são 20 anos, isso aí pode virar 4, 5 anos, é. 3 Mundial e tudo isso. Não, mas os brasileiros, por exemplo, o Corinthians já passou, né? Em tese, no papel, o Corinthians tem 2 mundiais, ô Mota. Não, em tese não. Se você entrar no site da FIFA, que é a entidade máxima do futebol, você vai conferir que tem 2 mundiais. O São Paulo não ganhou 2 mundiais na sequência, o que impede, talvez, de outro time rival ganhar 2 mundiais na sequência, por exemplo. Não brinca não, cara. Aliás, nessa história de 20 anos aí... Vai que o Leco acredita. Mas, ô Sombra, agora falando do sério a respeito desse confronto entre europeus e sul-americanos, na época que o São Paulo ganhou, por mais que lá já fosse uma distância muito considerável comparado com o nível técnico do futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro ele ainda tinha excelentes jogadores atuando aqui. Sim. Basta você ver o time que o São Paulo tinha em 92, 93. Exatamente. Hoje é muito diferente e é discrepante o nível técnico de um e de outro. Por isso, o Corinthians ele tá agora aí, foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha, que foi em 2012. E a chance de termos, talvez, aí um sul-americano sendo campeão novamente desse torneio aí contra o europeu é praticamente de 5%. Porque hoje, qualquer cabeçudo que atua no futebol brasileiro, não precisa ser craque. Antigamente, na década de 90, o cara tinha que ser muito bom pra poder deixar o Brasil. Hoje não, cara. Hoje qualquer jogador mequetrefe, o cara tá tendo a oportunidade de jogar fora. É. Então o futebol brasileiro tá carente, tá escasso de bons jogadores. Quando volta esses boi cansado aí de leste europeu, volta aí da China, a gente bate palma como se tivesse revelado um craque. Porque a gente tá carente de qualidade aqui. Então qualquer um desses caras que volte, o brasileiro acaba aplaudindo e acolhendo da melhor maneira possível, por causa da qualidade que ele apresentou no passado. Sim. Muitas vezes aí sem saber se o cara tá jogando bem. Todo mundo comemora como se fosse um gol aqui numa Copa do Mundo. Então é complicado, cara. O nível técnico hoje, comparado Europa com Brasil, sempre foi, convenhamos, né? Discrepante. Sempre. Mas hoje a distância é maior. Sim. O que era uma vantagem aí, sei lá, de São Paulo a Rio de Janeiro, hoje é um abismo, europeu, né? Hoje é um abismo. Hoje é de São Paulo pra Venezuela, mano. Eu não sei se você tem razão, mas você tá falando bonito, hein? Eu? Ele tá aprendendo, é maravilhoso. Tá indo bem, mano. O Mano fez um curso muito legal com a Leo Oliveira. Tá verbalizando bem, velho. Obrigado, RG número 2. Não sei se isso é um elogio ou uma ofensa, mas obrigado. Já ganhou esse goleado. Olha, a gente tinha que fazer. Só tem um que eu seria capaz de ofender falando, mano. Quem é RG número 2? Diga. Não seria você. Não vou citar nome, né, mano? Diga. É o Mota ou o Alê, certeza. Ah, o Mota já é uma ofensa à existência. Não fala assim do Motinha, não. Não, mas o Mano, muito verniz, o Marcão, super raiz, né? Demais, tinha que tirar uma média dos dois, né? Até demais, né? Traz o Marcelo, acho que o Marcelo, o terceiro irmão, deve ser mais meio termo. É o cabeça, assim. É o cabeça. Eu não, velho, não sou verniz, não. Aqui é maloca, filhão. Aqui é miliano, você tá ligado? Aqui é miliano, imagina. Já foi. Volto pra São Paulo de busão. O Charles Trigueiro, Dodô. Ainda em relação à idade do cão lá... Trigueiro. O Trigueiro fala aqui, olha, eu tenho um cachorro aqui em casa, o Tico. Tico. Mas não é sacanagem, tá? Ele chama Tico mesmo, tá? É. Esse ano o Tico vai fazer 21 anos. Ele parece lobo com husky. Tem carteira de vacinação comprovando a idade. Ah, 21? 21. E outro, eu já vi cachorro aí com 20 anos de idade, sério? Eu nunca vi. Já vi. Já vi 17. 20? Já, se for pequenininho, chega mesmo. Deve ser pequeno. Mas esse aqui é um lobo meio husky. É o grande. Então, é grande? Estranho, hein? Não, gente, mas você não tem. Você não tem humanos que chegam a 110 anos, 105 anos de idade? É uma exceção, né? RG, quanto você tem mesmo? Não interessa. Ah! Deselegante. Olha que deselegante. Quantos anos tem o... Isso é preconceito com nós, Nanico. Oh, quanto tempo viveu o Niemeyer, mano? Niemeyer viveu bastante. Mais de 100. 100 anos. O McQuaid, lobo solitário. Vem, Ale. McQuaid, lobo solitário. Nossa senhora. Foi o primeiro filme que eu vi em fita de VHS. Esse é o Rock Balboa. Rock Balboa. O primeiro filme colorido. Rambo, programado para matar. Mas você sabe como... O primeiro filme... Oi. Não, foi ali no Pão e Vinho. Não era colorido. Agora, um dos primeiros filmes que saiu em VHS na época foi, acho que, o da Lagoa Azul, lá com Lagoa Azul. Com a Brooke Shields, não era? Brooke Shields. Passa três vezes por semana na sessão da tarde. Eu adoro a Brooke Shields. Ainda passa essa porra? Três vezes por semana. Não passa. Junto com Curtindo a Vida Doidado, passa isso é bom, né? Isso é bom. Isso aí se não for na época do Natal, Paris. Né? Muito legal esse filme. Eu tinha amigos muito ricos, eles falavam assim, eu tenho um videocassete, hoje vamos assistir. E os caras assistiam o filme em inglês. Não, e videocassete quatro cabeças. Quatro cabeças. Tinha VHS e beta, né? E a vergonha que dava de entrar na locadora pra pegar aquele filminho adulto, né? Lá no fundo, né? Geralmente era no fundo, ali no fundo, né? Você pegava uns dois ação, botava no meio, Fazia um sanduíche e entregava. E quando saiu... E o porque cara vinha com a capa, né? Porque a capa, não, eu posso estar enganado, mas X-Men não tem nada a ver com essas historinhas aí, Marvel, etc. Não, era um jogo de videogame. Era um jogo do Atari. X-Men, que era o cara dando uma catracada. É. Tinha a emoção da gente de conseguir alugar o jogo X-Men na locadora. É. Era tipo um Pac-Man sexual. Né? E o que era difícil de pegar o jogo na locadora. Disputado. E a tesourinha corria atrás do cara. Era difícil literalmente, né, Sombrar? Diga, mano. Era difícil pegar esse jogo aí literalmente, porque a fita também era meio nojenta, imagina mesmo, aquela cartucho, mão toda... Semi-nojento, né? Duas pessoas que eu conheço, pelo menos, jogaram esse jogo X-Men e não tiveram sucesso. Sucesso. Roberta Close, Ariadna e Zampiroli. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção. Para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter a sua casa. E olha, sem cadastro, sem burocracia. É. E se liga nessa oferta aqui da Obra Max. E é bom, hein? Ó. Aquecedor Rinnai, 15 litros bivolt. Exaustão forçada, ideal para apartamentos, atende duas duchas simultâneas. Rapaz, vou precisar comprar um desse, que no meu apartamento você liga o chuveiro num. Se tiver outra pessoa lá, você tá tomando banho, juro? Preciso ir lá na Obra Max, trocar mesmo. Você tá tomando banho, abriu a torneira quente da cozinha, você se ferrou. Gela. Cai aquele jato de água gelada. Jato é o pior. Fecha a torneira, lazarenta! Ah, não fala assim. É que sempre eu e a Lázara. Fala assim da pimenta. Que já faz de sacanagem, né? Já faz. Pimenta zoada, não faz. Né? Não, pimenta não é. Já pra dar uma zoada, legal. Então, olha, se liga aí. Aquecedor Rinnai, 15 litros, bivolt, exaustão forçada, ideal para apartamentos. Atende duas duchas simultâneas, gás natural e GLP, só R$980. Pode pesquisar, na concorrência tá mais de 1.300. Meu Deus do céu. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas 3003-3400. Prefixo 11-3003-3400. Telefone facinho pra você, não é não? Facinho. É isso aí. Chegando ao final do estádio 97. Vamos sortear um ouvinte pra ganhar boné estádio 97 Vista Aérea e camiseta e energia. Pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Pra mim hoje deu, tchau. Volta a sinfonia de Paraz, cantando para a majestade o sabiá. Pra mim já era, já foi. Mas acabou. O sabiá, quem ganhou aí? O boné Vista Aérea. Acabou o programa, não sei se vocês sabem. Chega, e camiseta, chega. Estádio 97, Tente Beach. Olha, boné do Estádio 97 foi o Roberto Leandro da Silva. Boa! E a camiseta do Estádio 97, o Diógenes Henrique da Costa. Corintiano Diógenes. Corintiano Diógenes. Vai vir aí o Aldomênico. Vai. É isso aí. Muito bom, muito obrigado a todos. Valeu pela audiência. Amanhã tem mais Estádio 97. No oferecimento de Amanco, facilidade e praticidade para instalar, é só com Amanco, a marca da inovação. Amanco. E McDonald's, novo duplo Big Taste. E novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar sua fome. Valeu, tchau, boa noite. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Morde e assopra. Bom humor. Preciso disso não. Variedades. E entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domenico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. Vai aonde com essas latas de tinta, amor? Ué, eu vou dar pro seu João pintar a quadra aqui do prédio. Comprei Suvinil Piso. Olha só, rende até 380 metros quadrados, tem altíssima resistência e durabilidade comprovadas. Sorte que você virou síndico, hein, amor? A criançada vai adorar. Criançada? Eu tô pintando pro campeonato da firma, amor. Aff.